Ué? Ai, meu Deus, jaqueta retrô? Por que jaqueta retrô? É igual o RG é retrô, né? A jaqueta o RG só acompanha. É o cara, o cara vintage. Eu sim, agora a jaqueta não, né? É. O time é vintage, né? Olha, vamos fazer um bolão aqui já pra começar o programa? Vamos. Quantas ratas ou quantos erros o Mota vai dar na produção? Eu chuto 59. Mas aí vocês estão sobrecarregando o cara. Pressionando? Ah. Vocês já estão pressionando o cara antes mesmo dele começar a trabalhar. Mas você vai querer participar do jogo ou não? Lógico. Não, mas 59... Ah, rapaz, deixa eu explicar uma coisa. Deus já sobrecarregou ele quando deu uma vida pra ele, tá ok? Isso aí já foi sobrecarregar o resto. Tá ok? Eu vou fazer a cápsula do tempo cérebro de quantas merdas ele vai fazer no ar hoje. Não, 59. Eu sou otimista. Eu vou 78. Porque com relação ao Mota na produção, tem os otimistas e os pessimistas. É. Os otimistas estão achando que o programa vai acabar em merda. Os pessimistas estão achando que a merda não vai dar pra todo mundo. Ó, isso. Eu falei. Aqui, ó. Eu falei, era pra ter o macaco gigante. Isso, ô Benjamin, olha aqui, ó. Capitão Nascimento tem um recado. Você não vai se defender? Toda vez que o Mota faz a produção do programa, pode escrever que vai dar merda. Aí, ó. Olha aí, eu olho pra você! O Mota é que nem o São Paulo, não tem defesa. Que isso, eu não vi, você tava aqui, a minha alma tava aqui ontem. Aliás, ontem o programa tava triste sem a sua presença. Com certeza. O programa tava triste. Você fez grandes imitações também. É verdade, imita uma pedra aí, ah, é igualzinho. Imita a borboleta. Aí não. Aí não. Não, aí não. Meus bagaços você não vai mexer, não. Ah, juiz, juiz. Vamos às manchetes do Estádio 97, Bento. Bora, vamos lá. Fala aí, Bento. Deixa eu ver aqui. Tá bom hoje? Tô bom. Vem pra caramba. Tá tudo bem, seu Bento? Tudo tranquilo, vai melhorar mais tarde. Boa. Vamos começar aqui. Meu, verdade, velho. É um rolê da hora hoje. É nóis, hein? Opa. 21h45, Anderson, lá no Morumbi. Pro Morumbi. É verdade. Na casa que eu for no jogo, vamos passar ali na sala. Então vamos para esquentar lá no Morumbi um chá de cogumelo, alguma coisa. É. Vamos usar o tricolor, Sombra, hoje. 21h40. Hoje? Instalação aqui. Ó. Morumbi lotado hoje. Nossa, deve estar. Vai estar fervilhante. Lotado, mas vai, cadê a maior média de público aí? Porque o Motinha vinha batendo o peito. É a maior média de público do ano, né? Pois é, pois é. Mostra então que é pontual. É a estreia do Rogério Ceni no Morumbi. Ah, que bobagem. É a apresentação do Lucas Prato. Ué, essa é a realidade do São Paulo. Ninguém faz melhor média de público em dois jogos, ô Mané. Ué, mas é que tá. Basta você pegar os jogos que São Paulo lotou o Morumbi esse ano. E a maior parte dos jogos. Faz a média aí. Mas você quer agora atropelar a matemática, meu. Atropelar a matemática não. Pega os jogos do São Paulo no Morumbi. São vários os jogos e vários com muito público. O São Paulo teve 3, 4 jogos aí que teve muito público. São jogos pontuais, porque tinha um atrativo. A realidade é essa. Olha, até o que você quer saber? Uma coisa, eu não quero saber. Se os caras quiseram montar pra eles um apartamento de um dormitório só. Dane-se, o Morumbi é grande. E daí? Então, pois é, coloca 5 mil lá. E daí? Põe 5 mil lá. Agora, até voltar a ganhar um joguinho, também a galinhadinha tava dando 15 mil. Modinha. É, viu? Modinha pra caramba. O único lugar que eu vejo cheio de galinha é a tua casa. Mas aí, comprou a briguinha. É o Felipe Melo do estádio. É o Fagner. Olha, mas aquilo lá foi o Zúñiga, não foi? A joelhada nas costas. Que não tá em campo o São Paulo hoje, vai matar a saudade, tá ansioso pro jogo, pra ver o time, treinou quase 20 dias. Ah, ansioso não. Então vamos aqui a escalação aqui, ó. Renan Ribeiro, Bruno, Lucão, Rodrigo Caio e Júnior Tavares. Sei. Thiago Mendes, Cícero, e aqui tem a dúvida. Se joga o Neilton. Peraí, você não escalou o Jusilei? O quê? Não, tem o Jusilei. Ah, tem? Vamos se informar. Mas o Jusilei, Thiago Mendes, o Cícero e o Cueva. Agora tem o 3 para uma vaga aqui, ó. Tá. Melhor. 4, Neilton, Tomás, Luiz Araújo ou Gilberto. Não, mas ô Bento, o bagulho é o seguinte, a escalação do São Paulo hoje, eu acho que vai ser lá, Jusilei, Thiago Mendes, o Cícero e o Cueva. E na frente é o cara lá, o Morato e o... Não, o Morato tá machucado. Todo mundo desinformado, né? Tá difícil, o Morato faleceu. Faleceu, cara. Morreu. Não, tá com entorce no joelho, ainda vai ver. Cícero, Cueva, Luiz Araújo e Prato. É isso aí. Então vai ser o Luiz Araújo e Prato, não vai jogar o Neilton, não. Mano, eu tu vem treinando bem, viu? Por incrível que pareça. Olha, treinado. Mas o Neilton, ele enfrenta aqui lateral, assim, no treino, né? Essa é uma questão importante. Tá treinando bem, enfrentando quem no treino? Ah, o Cone, tem treinador que põe um Cone ali. Põe um Cone, E pro Inter Cone ele tá bem. Quem é o esquerdo de reserva? Lateral esquerdo reserva? É, onde ele é aquele que veio do Cruzeiro lá, o Edmar. Tá machucado, não tá? Mas o Neilton nem por aquele lado joga. O Neilton joga mais é pelo lado de cá, o lado esquerdo. Ah, então o Buffarini. É o Buffarini, mas o Buffarini não tá machucado? Então não sei nem quem que tá. Falar, Tô precisando do jornalista hoje aqui. Foguete. Esse negócio. Foguete? Não, Foguete tá no. Não sei se. No Vila Nova. Tá em Goiás, viu? Né? É, o Foguete foi lançado. Eu acho que assim, não é questão de estar ansioso, mas eu quero ver aí o que o Rogério tem pra dar. Proporcionou aí ao São Paulo nesses 20 dias parado, acho que quase 20 dias parado. Ô Sombra, você sabe que deu uma discussão quem não. Quem não vai trocar roupa, quem ficou fora do banco, né? Porque como assim? Entre os jogadores que não foram relacionados, tá, por exemplo, o Lugano. Tá o Breno. Breno, o Lugano e o Chaves. É, e aí muita gente achando estranho, porque o Maicon não joga e o Lugano não foi nem relacionado, né? Então pode ser uma. Um sinal? Sinal. Sinais. Porque, vários jogadores aí que estão de saída, né? Ou por empréstimo, ou não vai renovar, como o caso do Lugano. Porque se o Maicon tá fora e o Lugano nem vai pro banco, é um... Talvez... Quem tá no banco lá? Então tá o Douglas e o Lucão, né? O Lucão titular, ele falou, né? Lucão hoje vai pro titular. Titular. Então o Douglas tá como reserva imediata. Então se o Lugano perdeu no banco... A posição pro Douglas pode ser um sinal de que de repente não haverá uma proposta de renovação. Parece, né? Pode ser. Mas eu acho que isso não pode ser maior do que a preparação do Rogério pro jogo. Né? Assim, eu acho que essa polêmica. Ela não é que é uma polêmica, é um fato. Né? O Lugano não tá no banco. Isso é um fato a ser observado, porque é um jogador que o torcedor gosta muito. Certo. Mas eu acho que está mais na expectativa de saber o que, que o Rogério fez nesse período. Esse time que o São Paulo vai enfrentar hoje é um time retranqueiro, chato, um time complicado. Vai ser daqueles jogos assim que deve testar a paciência, entendeu? Por pior que seja em termos de técnica, mas talvez um time bem arrumado. Ele não perde no Campeonato Argentino. E acho que nem toma gol há uns 5 jogos, se não me engano, no Campeonato Argentino. É o 15º colocado, mas o Campeonato Argentino tem 30 times. Quantos tem? Não, é sério? Quantos 30 tem? 30 times. Então, tá vendo? Meio de tabela. É. 30 times? Tem. Não, lá é pior do que aqui ainda, viu? É pior do que aqui, ainda misturado ao Campeonato Carioca, né? Aquelas fórmulas. É, tipo assim. Tipo assim? Então tá bom. Agora, sobra só agora, vamos ver se vai continuar aquela fórmula do Rogério, né? Ataque total. Se bem que hoje não existe outra coisa que não seja... Seu ataque total, precisa ganhar, né? Vamos ver como que se comporta, o que que vai acontecer. Só uma observação. Fala, vô Mauro. Tô ruim hoje, viu? Tá com pigarro? Você fica pegando aquele cigarro de cravo do Benjamin, aí fica com a garganta irritada. Eu visto o Beija direto no clube lá. É, viu? Benjamin? O Beija no São Paulo? Não, amigo, não pode ser. Amigo do pessoal lá, né? Sempre um prazer, né? Tá convidado pra sair de junto. É, eu queria que ele fosse da minha chapa. É. Meu. Sombra. É. Deus me livre, amigo. Bom. E é um projeto que eu tenho lá dentro. Vamos tentar levar mais jogo pro Pacaembu, viu? Tem que aproveitar esse estádio municipal. O que você vai fazer com o Morumbi? Pô, eu não sei, mas hoje tem dia de tamborel e fica tudo ruim pra parar o carro lá. Nossa, por causa do tamborel, você quer que o torcedor vá até o Pacaembu? Vovô, se bobear hoje vai ter mais gente no tamborel que no jogo. É, o pessoal do jogo tá reclamando que tem tamborel hoje, é bom. Mas vamos fazer mais jogo no Morumbi, os clássicos, pra ficar mais livre lá. O sociável atrapalha muito, viu? Tá bom, então. Muito caro. Valeu, vô Mauro. Obrigado, Valeu. Tchau, boa sorte. E aí, Bento? Vamos lá, deixa eu ver aqui o Parmeira. Opa, nós. Tudo bom, hein? Ó, nós. Domênico, fala de nós. Vamos aí, lá. Olha, o Palmeiras prepara aí para abrir, né? Inaugurar o Campeonato Brasileiro, jogo inicial. Palmeiras vai inaugurar, hein? Jogo de abertura. Mas olha. Ó, e sobre saídas, parece que vão só esses dois aí mesmo. Só o Vitor Hugo e o Alexandre. É, não vai sair mais ninguém, pelo mais menos ninguém, por enquanto. Princípio. Tem certeza? É, foi olha, o que eu. O Ben já tem informação, o... né? Então fala com o Ben. Não, o Rafael Marques. Hoje, né? Uma pessoa falou que o Rafael Marques Cruzeiro tinha tentado no começo do ano que talvez iria partir pra cima de novo. Uma troca até com o Lucas Romero, não sei se. Quem é esse? O argentino, né? Volante. É bom? Melhor, vai jogar, tem mais chance do que o Alencar. Compõe melhor, né? O grupo, né? Do que o Rafael, que tem um monte já, né? De menino do ataque, né? Não, ele tem jogado muito pouco, quase nada, né? Então é isso aí. Agora eu concordo com o Benjão, viu? Se o vender o jogador, já nem joga mais, viu? Se tá vendido, já nem põe mais. Não, mas ele não vai embora? Não, mas é em julho. É em junho. É julho. Mas já é agora, né? Não. É maio, né? Sim, mas agora vai botar no 5 rodadas do brasileiro. Antes ele não vem jogando, vai ficar no banco, né? Ah, então nem põe, né? Ah, mas se fosse assim, mas se precisava, o Gabriel Jesus não jogava ano passado. Mas é diferente, sim, o mas Lucas, no São é Paulo, diferente. Da Sul-Americana. Porque ele ia ficar o ano inteiro ainda quase. O menino do Flamengo lá, o Vinícius. Júnior. Isso, agora o, né, o Beijão, vendeu. Ah, vendeu entrega, velho. É, olha, eu concordo com você nisso, viu? Vendeu entrega. É. É bom pra todo mundo. Um já botou dinheiro, o outro já não vai estar com a cabeça longe. Não corre o risco de estragar a mercadoria. Mas aí se estraga já não é problema do time que tá. Se estraga é ruim, viu, de bolagem. Mas, por exemplo, vai. Lembra do Luizão? Então vamos lá, não, eu entendo. Luizão, mas vamos lá. Sempre vai ser um exemplo. O caso do Gabriel Jesus, que é mais recente. O Palmeiras vendeu. Isso. E ele ficou até o final do ano. Vamos supor que ele se machucasse no final do campeonato. Já vendeu. Entrega a mercadoria, já. Os caras aceitaram dessa forma. Ah, mas ele ficou o ano inteiro jogando, né? Eu sei. Zidane, né? Eu sei, Dodô, mas é. O Zidane ruim, não. Né? Mas se você parar pra analisar, Domênico, o próprio Gabriel Jesus, ele foi comercializado na época da Olimpíada. Inclusive, quando ele recebeu o telefonema do Guardiola e tava lá concentrado com a seleção olímpica. Foi junho isso. Ele, quando voltou pro Palmeiras, ele não jogou a mesma bola que ele tinha jogado antes da Olimpíada. Inclusive, era uma crítica da torcida do Palmeiras. É verdade. É, o moleque, quando já começa meio que tá com a cabeça longe, não é que é intencional, não é direto, não é má fé que ele vai tirar o pé da bola. Mas numa dividida mais forte, o cara sente. Vai se preservar. Ele vê que tem um zagueiro jagunço do outro lado ali. Você acha? Ele fala, esse Zé Ruela aí não tem nada a perder. Vai se preservar. Entendeu? Mas na seleção, ele, ao mesmo tempo, na seleção, já vendido, ele arrebentou, né? Então, mas aí precisava. Mas é ele precisava dar continuidade. Não, mas não é não no Palmeiras, machucar. Ele já tava negociado. Mas na Olimpíada ele tinha um compromisso, ele tinha um porquê. Agora no Palmeiras, não é que ele não tinha um porquê, mas ele negociado já com o Manchester City, tá na cara que ele não vai meter o pé numa bola dividida com um zagueiro, sei lá, do Vitória. Ou um zagueiro talvez aí de um outro time aí também que não tenha lá grande expressão. O cara fala, velho, numa dessa o maluco quebra minha perna aqui, perco a chance de jogar na Inglaterra. Luizão no Corinthians, naquele campeonato paulista, vocês lembram? Ele ferrou o joelho, perdeu a chance de voltar para a Alemanha, para a Europa, lá onde ele ia jogar. Enfim. Agora, amigos, boa noite. Boa noite. Uma declaração do Tietê. Eu queria salientar, hein? Olha aí, ele disse aqui, está no Lancinete. Tá aqui comigo, quer? Com você sempre, vai onde você quiser, sou teu fã. Não, você já tá aí, tudo bem, mas tá aqui. Quer ler? Então vai lá, por favor. O homem, o clube da voz, clube da voz ali. De um homem só, Domênico Gato. Se dispôs, então faça. Ele disse, não, porque tá na mão aqui, se você estiver procurando. Por favor, Domênico. Achou? Você tem aí o... Tenho. Então, eu com vocês, nunca... Domênico Gato. Ambos têm, vai. Porque te disse o seguinte, eu nunca escondi do Eduardo Batista que não estava se sentindo à vontade em campo. No 4-1-4-1 do Eduardo Batista, ele jogava mais avançado no meio dos volantes adversários de costas pro gol. Tietê disse que prefere vir de trás como era com o Cuca. É, ele disse, não é uma crítica, mas prefiro a maneira como o Cuca joga. Lógico, não tem dúvida. Ah, o Tietê... Ai, o Sobra, Tietê. Não. Sobra, não. Quando eu falei... Não é uma crítica, é um elogio. Isso. Quando eu falei... Mas o Tietê... Avô, os caras inventam crise. Ai, tudo tá ruim. Ai, a imprensa persegue o Palmeiras. Ai, tudo vem crise. Deitou em você agora, hein, velho? O Tietê ninguém tinha falado. Não, mas tudo que era mais com relação ao Roger Guedes que falava. Deitou no Domênico, hein? Já deitada no Dodô. Não, pera, só bem. Na época, quando o Batista estava ainda empregado, se alguém chegasse e falasse assim, olha, tem jogador que não tá gostando do esquema do Batista. Ah, tá plantando coisa. Tá plantando coisa. Porra, velhinho, tá plantando coisa. Não, jamais falei isso. Ele chamou uma responsabilidade. Jamais falei isso, hein? Com essa declaração, quem? Tietê. Agora vai ter que jogar demais, hein? Tem que jogar. Não, é verdade mesmo. Não acho. Torcida tá de olho, hein? Eu tenho um outro ponto de vista. Eu acho que existe. Qual a sua opinião, Lolo? Vocês fazem muito. Muito. Muita tempestade em copo d'água. É muita espuma pra pouco chope. Ah, eu também acho. É muito ruim pra pouco tchau. O Tietê é claro e evidente. Evidente. Que ele não. Peraí, Corais evidente. Um, dois e já. Evidente. É claro e evidente. Claro e evidente. É claro e evidente. Desculpa. É que é difícil você falar evidente. Vai, Lolo, fala. Fala evidente. Toda vez que alguém fala evidente, eu sempre troco falo evidente, Domênico. Fala outra coisa. É certo que. Vai, Domênico. É claro. É claro e evidente. É claro e evidente que o Tietê, ele caiu de produção assustadoramente nesse ano. Qualquer um que está assistindo o jogo do Palmeiras, vê. Depois da contusão. Da contusão. Antes, ele estava fazendo gol bonito antes. Letrando, foi. Mais ou menos, né, Bobó? Concussão. Mais ou menos. Não, ele estava bem antes, Lolo. Foi depois que ele veio piorzinho. Mas aí foram vários jogos, verdade. Foram vários jogos. E claro, né, não tem o que contestar. Ele estava indo mal naquele esquema que o Eduardo colocou ele. Existem treinadores, gente, que faz o esquema dele e às vezes não dá certo. Tem jeito, não é? Às vezes culpa do cara, às vezes o cara não consegue ver que o jogador não tá bem e fica testando o cara. Aí tem que saber mudar quando não tá indo bem. Não, mas aí é que tá um treinador, quando ele está acima da média, de um que não está. Claro. Você pega, por exemplo, o Tite, o mesmo time que tava na mão do Dunga, rapaz, não tem muita coisa aí de diferente. Não jogava, mas com o Tite jogou. E joga muito. Ousadia e alegria. Não é verdade? Agora você pega aí o time com o Cuca, tava jogando muito. E com o Eduardo Batista, praticamente o mesmo elenco, aliás, talvez até mais forte, né, mano, que no ano passado, ele não consegue fazer o time jogar. E, pô, não tenha dúvida, eu tenho quase que certeza que com o Cuca o time vai faltar jogar a bola. Não, ó, não é assim, vai jogar já amanhã com o Vasco aí domingo? Não sei, pode ser que jogue amanhã, pode ser que demore 3-4 jogos pra se encaixar. É que o Vasco é mais fácil também. Não, pode ser que demore um pouquinho, não tem problema mais. Ou pode ser que já jogue tudo agora. Mas eu tenho quase certeza que o time será outro. Não tenho dúvida disso. Quando a gente fala aqui que existem treinadores fracos, muita gente fica aí. Aí vem esses caras aí, esses treinadores querendo ser. E o Leão? Querendo fazer união de treinador que não existe, RG. Porque esses caras aí vêm. Ah, porque foi um absurdo o Eduardo Batista ter mandado embora com 66% de aproveitamento. Vem um monte de treinador querer ajudar o cara e aquela coisa. São os mesmos treinadores quando estão lá no banco. Que o cara tava lá. Velho. Não tá nem aí que o cara tá mandando o cara embora pra pôr ele. Não é uma unida nunca. É que nem stand-up. Ninguém gosta de ninguém lá. Você entendeu? Isso é verdade. Mas é verdade ou não é verdade? Do que? Do stand-up ou do treino? Não, os caras não são. E outra coisa. Aí critica que os clubes, né? Ah, o clube de futebol... Porra, manda o cara embora, é um absurdo, não tem tempo de trabalhar. Só que também o treinador, RG, não esqueçamos, hein? Vou dar um exemplo claro aqui de Mano Menezes no Cruzeiro ano passado. Ou ano retrasado, não sei, foi recente aí. Largou o time do Cruzeiro aí há poucos jogos que tava no comando, tinha melhorado o Cruzeiro. Foi embora pro exterior, largou o clube na mão. Aí vai reclamar do quê? Eles fazem isso mesmo. Pau que bate em Francisco. Bate em Chico. Obrigado. E é gostoso dos dois modos. Não tem jeito, Ale. Eu tô errado, Ale. Não, tá certo. É o nome do outro lá, aí que... os caras querem, sabe, provar uma coisa que não existe. Ah, é um absurdo. Coitadinho do Eduardo Batista. E outra coisa, aí. 60 e quantos por cento? 6,6. Contra Linense, como diz aí o Beijão, Sabugense. Aí é fácil, né, vovó? Ganhou do Santos, mas ganhou num jogo dificílimo. Mas tudo bem. O São Paulo é mais... Só estava num momento ruim, hein? Não mexe. Uma vez a cada 20 anos, né? O Santos também, o Palmeiras pegou o Santos. Não era esse time. O São Paulo meteu a piaba no Santos lá. Não era aquele Santos do ano passado, é um Santos diferente. Domênico, só um. Não sei se agora melhorou, voltou, mas o fato é, pegou o Santos, ganhou o Santos lá, beleza, ganhou. Mas ganha de que jeito? Estávamos no navio, agora só um pitaquinho. O Cuca. Sim. Muita gente, ele está cabisbaixo, né? De novo. E chegou um passarinho. Passarinho humano. Isso é importante, hein? Me disse. Maurício Borges, vulgo humano, o rei de Riviera. Disse não, o quê? Disse que ele estava assim por conta do Eduardo Batista, porque ele estava sem graça. Celestre Bautista. Celestre Bautista. É. Porque no final do ano, ele mesmo ligou e falou, boa sorte, que tudo dê certo. Sim. Aí depois, cinco meses depois, ele deixou a vara de pescar, voltou e estava sumindo. É aquele negócio lá, Provolone, ele matou e foi no velório. Exatamente, então ele estava sem graça. Isso mostra a hombridade de... Parabéns, Cuca. Boa. Isso aí, Paulo. A gente agora, agradece bonitinho, uma coisa viu? Pra concluir, ô Cuquinha, tudo bem? A gente tá feliz de estar domingo aqui, viu? Mas nós muito mais. O Cuquinha, agora, agradece o Domênico, que ele te colocou lá. Obrigado não, por trazer o empreguinho de volta. Eu não tenho esse poder, mas o RG, é uma coisa engraçada, né? Só no Brasil, sem Portugal, os caras falam um monte, né? O campeonato tem a abertura oficial no jogo de Palmeiras e Vasco, certo? Sim. Né? Sim. Abertura oficial, 4 da tarde domingo. Começa sábado. Só sábado começa o campeonato. Começa o campeonato. Pô, é brincadeira, sim, velho. Os caras querem tirar um sal da nossa casa. Mas é fato. E ele treinou hoje, chegou agora aqui, ó. Fernando Praz, Jean, Mina, Dracena, Zé Roberto. Pelo amor de Deus, tá de brincadeira. Mas você jogava com ele. Eu não... Domingo à noite eu tinha um chá de bebê pra ir com a minha mulher. Não, mas você jogou muito mais com ele, viu, Zé? No meio, Felipe Melo, Tietê. Aí ele botou um a mais pra confundir a imprensa. William, Guerra, Dudu, Roger Guedes e Borja. Ou seja, quase o mesmo time. Ah, tem muito jogador aí. Não, ele colocou um a mais pra confundir. Tem bastante. Não, ele colocou um a mais. Um só? Eu tinha esquecido, né? Mas o Felipe Melo jogou com o Cuca, né? No Grêmio. O Cuca foi treinador do Felipe Melo no Grêmio. Bem no comecinho da carreira do Felipe Melo, né, Benja? Quando ele foi emprestado pelo Flamengo, não era? Até esquecido disso. É, ele passou pelo Grêmio, né? Passou ninguém lembra. Grêmio, também passou pelo Cruzeiro, né? Lá na Tríplice Coroa do Vanderlei Luxemburgo. Ok, Estádio 97, estamos aqui nas manchetes, já que o Benjamin falou. Olha só, amigão, leve agora para sua casa o grande vencedor das ruas. Comparou? Comprou Nissan Kicks. É a sua chance de ter o SUV vencedor de 10 comparativos automotivos. O melhor da tecnologia japonesa e o carro mais econômico da categoria. Agora, conversões a partir de R$84.900. E as taxas? Taxas de 0,99% e supervalorização do seu usado. Então já sabe, né? Passe numa concessionária Nissan e confira as condições, além, claro, de fazer um test drive. Porque quem testa, compra a Nissan. É isso aí, amigão. Todos juntos fazem um trânsito melhor. É Nissan! É Nissan! E lembrando, essa semana onde todo mundo que fecha o resort do Estádio 97, que vai acontecer de 9 a 11 de junho no Bourbon Spa Resort em Atibaia, todo mundo que fecha essa semana o Bourbon, o nosso pacote do resort, ganha um espumante de presente, tá bom? Você pode ligar lá no plantão da Lotus Travel agora, no 2896-4665, esse é o telefone, faça a sua reserva lá, parcela em 6 vezes. Vai ficar show de bola aí a sua participação com a gente e mais uma edição, a nona edição do Resort do Estádio 97 lá no Bourbon. Mas daqui a pouco a gente vai falar mais aí do Resort. Agora o Domênico, que tá aí batendo figurinha com o RG, vai falar de Bridgestone. É, vamos falar de Bridgestone, RG. Olha só que promoção bacana pro palmeirense, hein? Diga lá, Dodô. Atenção você, palmeirense, que quer assistir o Verdão jogar contra o Atlético Tucumã pela Conmebol Libertadores Bridgestone. Faz o quê? Parece impossível conseguir esse ingresso para esse jogo, não é verdade? É difícil, hein? É, mas não é não, porque com a Bridgestone, a Bridgestone vai ajudar você, hein? Atenção, presta atenção. Como? Se você comprar 4 pneus Bridgestone ou Firestone, você vai ganhar um par de ingressos para assistir esse jogaço do Palmeiras. Sim. Comprou 4 pneus Bridgestone ou Firestone, ganha na hora o par de ingressos, hein? Par de ingressos. Sim. Não dá pra perder essa não, hein? Não. Então aproveite e vá diretamente agora mesmo no revendedor aí oficial Bridgestone mais próximo, antes que os ingressos acabem, hein? Boa. Acesse então www.torcidabridgestone.com.br e conheça muito mais, tá bom? Boa! Bridgestone. Muito bem, é isso aí. Então, palmeirense, fique ligado e ligue e participe no 3284-7097. Continuamos com as manchetes. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Fala aí, seu Bento, quem que nós vamos agora? Santos. Opa, evidente, evidente, né, Sabino? Evidente que. Né? Fomos o primeiro a passar para as quartas. Passou ontem, 3-1, tranquilo lá no, no Paysandu. Boa. Foi bom. Boa. Foi bom, foi bom o jogo ali. Joguei bom, joguei bom. É, o destaque do Bruno Henrique. Sim. Né? Tava na hora, né? Tá. O R pedia ele aqui. Deu uma, é, deu uma, exatamente. Deu uma desencantada. E agora cai naquele lance do, do funil, né? Sim. O Dorival não tem tanto elenco assim. É, tem tanto elenco assim para. Tem uma questão aí, seu Bento, que é o seguinte, esse time do Santos, ele ficou aí quase umas 3 semanas, fazendo 2 jogos em 3 semanas. Sim. Agora vai fazer, em 27 dias, vai fazer, em 27 dias ele faz 3 jogos, né, por, em, em, a cada... Não, cada 2 dias. Que é uma calculadora aí, a cada 2 dias ele vai fazer um jogo em 27 dias, né? O que vai dar uma média aí de quase 3 jogos. Então, é, o segundo Dorival, e já tem a estreia do brasileiro agora. Segundo Dorival, vai, quem vai escalar, acabar escalando o time do Santos daqui para frente é o médico. Então, já começa... Dr. Rey. Já começa a dizer... começa a pensar se vai levar time misto, time reserva, para jogar contra o Fluminense, que é o início do brasileiro. Eu não sei se isso é legal, porque o brasileiro, ele é cruel. Quando você começa a perder logo no, no começo, é cruel. Isso vai fazer falta, a gente tem experiência disso, faz uma falta desgraçada lá no final. Então, eu acho que tinha que ir com o que tem de melhor para jogar no Rio, porque o Fluminense também não foi bem aí na, na última rodada, né, no último jogo. Perdeu, né, um jogo. Então, não, não foi legal, eles vão querer recuperar isso, vai ter pressão lá. Então tinha que ir para lá, pelo menos, para trazer um empatezinho, no mínimo. Agora, sei lá, chegar lá com reserva para enfrentar o Fluminense no primeiro jogo do brasileiro... Por que vai reserva? Eu não entendi. Não, porque acha que tem muito desgaste, está voltando de viagem. Tem elenco, tem energia, fala aí. O jogo já é agora no final de semana, a estreia já é um clássico. Quer dizer, e depois, no meio de semana, já tem, acho que, Libertadores de novo. Então fica, vai afunilar, fica complicado, né, cara? Então, vamos... são 7 jogos, né, Dodô? Em 27 dias. Então, tem que ver direitinho aí para não ter problema. Eu acho que com tudo isso deveria ir com o melhor, sim. Não reserva para jogar contra o Fluminense. Mas... Aqui tem elenco, né? Não sou o técnico. Não. E não precisa de mulherzinha pagando o jogador, não. Não, isso nós não temos elenco, que não. Que é isso? Nós temos, chupa, trouxa. Nós temos um bom time. Queira falar que não, né? Elenco não, né? E outra coisa, RG. Palhaço. Quero salientar uma coisa. Aí, boa noite a todos. Boa noite. Tô articulando bem, eu fiz um curso de locução aí para melhorar. Você tá no prédio lá? Não, não, curso de verdade, bom aí. E é o seguinte, ninguém fala disso. Ah, o Vinícius, jogadorzinho do Flamengo, Gabriel não sei o que de Jesus, o maior jogador brasileiro em atividade, chama-se Bruno Henrique, craque. Já deu o momento. Logo, logo, o Tite vai convocar esse rapaz. Já deu o momento. Altura, mobilidade, finalização, não tem nenhum melhor, fala um melhor que ele hoje, não tem melhor. Mas ele não é nenhum perna de pau, mas calma, ainda é cedo, Zedão, ainda é cedo. Fazendo chover. Fazendo chover, um tempão que não chovia no Pará, ontem ele fez chover lá. Entendeu? Parabéns ao Bruno Henrique, aqui contra. Porque tem time, viu? A dupla do Goiás é Eric e Bruno Henrique. Eu vou levar o mais caro porque sou trouxa. Leva lá. O Bruno Henrique foi o mais baratinho e tá comendo a bola. Ele chupa todo mundo. Tá bom. Até o Vitor Bueno voltou a jogar bem ontem. Por causa do Bruno Henrique. Mas eu lembra que eu tinha comentado falou isso no outro jogo? Falou Alexandre, meu nome. Alexandre. O único problema, Alexandre, do Santos, e que tá difícil de consertar, é aquele pneu esquerdo lá, viu? Ali tá complicado de então, mas o Zeca volta em breve. Não, o Zeca ainda vai voltar com bola. O Jean Mota ele tá dizendo que quer oportunidade, mas não tá convencendo, não, viu, velho? O Matheus Ribeiro. Não, isso aí não. Não, também não. Isso aí não. Tá ruim de pneu ali, viu? Paulo Robson. Léo, trazer o Léo de volta. Aí no gol do ô, mano, pai, beleza? Aí, boa noite, hein? Como é que tá o Rude, mano? Esse otário aí. Aí. E o Fred? É nós, Benjamin. É a nossa estreia aí. Amanhã, todo romântico. Pá. Amanhã tem o Bug Night. Nós. Quando o quê? Romântico? Era pra ser Bug Night, eu escrevi errado, ficou Bug Night. Nossa. Você escreveu errado? Vai apanhar. Ó. O Paysandu fez um gol ontem, morou? O Paysandu fez, é. Adivinha quem foi o otário? Lucas Lima. Lucas Lima. Tá vendo? Você já sabe. Aí, mano, vai dar chapéu na sua mãe, seu babaca. Respeita o Santos, irmão. Que é gol só, passe, mano. Tá ligado? Como é que é o nome lá? Bug. Era pra ser Bug Night, ficou Bug Night. O que é mais difícil, falar Bug Night ou PowerPoint? PowerPoint, mano. É nóis. Oi, outro dia, meu, me lembrando só uma coisa, eu tô meio alegre hoje. Outro dia teve um protesto, né, na Cracolândia, você viu? Foi anteontem, teve uma... Outro dia? Foi ontem. Você viu que eles jogavam... na Cracolândia. Não, eles jogavam tudo no policial, menos pedra, né, meu? Eles preferiram guardar. Ô, uma coisa, calção. Você tava na marcha que teve aí no final de semana. Meu, como é que maconheiro faz marcha se eles não andam, né, meu? Devia ser parada da maconha, né, meu? Fala aí, Pagani, você que curte. Foi o Zé Simão, seu Zé Simão? Não, foi. Ele falou que na marcha da maconha não ia ser fora Temer. Ia ser fuma Temer. Fuma Temer. Boa essa, meu. Ah, é. E aí, seu Bento, continuando as manchetes, vamos lá, no oferecimento do Extra, a Extra Pink Friday de Dia das Mães começa amanhã, hein, Bento? Tá imperdível, não perca. Tá comigo, amanhã eu vou lá. Corinthians, Coringa, mano. Você um pouco ontem, mano. Contra tudo e contra todos, hein, mano? Opa, é antes. Foi tranquilo lá com mais uma exibição do Rodriguinho, mais uma excelente exibição do Rodriguinho. E agora, pega a Chape. Na estreia do Brasileirão, com Pablo de volta. Pablo! Certo? E a Chape meio morta, né? Mortinha. Tomou um cacete ontem. Mas o Corinthians ontem aí, viagem, não é? Sim. Jogou na Colômbia. Perdeu de 4-1. O Corinthians diante da Laú ontem, pra muitos que falavam que o time do Corinthians era um time defensivo, era um time que só jogava em contra-ataque, ele tá mostrando que aos poucos ele tá mudando essa característica que ele tinha. O Carilli, no começo do ano, ele realmente zelava muito pela parte defensiva e o Corinthians só saía na boa. Esperava o adversário atacá-lo para que ele pudesse construir as jogadas em contra-ataque. Ontem, o Corinthians, mais uma vez, RG, diante de um adversário tradicional, diante de um adversário que é muito respeitado na América do Sul, torcida lotada ali dentro do estádio, empurrando o time, estádio lotadaço até a tampa. O Corinthians foi lá e propôs jogou o jogo. Jogou sossegado, hein, mano? Propôs o jogo. Fora o 2-0 que abriu, jogando no Chile, meteu bola na trave, criou outras possibilidades de ampliar o placar, tomou um gol aí no final, é verdade? Mas o jogo extremamente administrado. Jogou susto. E os caras viram que tava perdendo, começou a dar pancada, né? Mas normal, isso aí é o comportamento do sul-americano. O cara começa a perder na bola, né? Começa a querer apelar. Tanto foi expulso 2, né? Sim. E era pra ter sido expulso 3, Domênico, porque teve o tal lá do Espinosa. Ele acabou dando uma entrada no jogador do Corinthians, ele tomou o cartão amarelo na sequência. Foi maldozinho. 1:10, Domênico, após ali, né? o lance que gerou o cartão amarelo pro cara, ele deu uma entrada no Guilherme Arana e o árbitro não expulsou aliviou. Porque é um bunda mole. É um frouxo. Aliviou, é um covarde. É um cagão. Sempre assim, né? Árbitro bundão. Então, o Corinthians era pra ter já... É o Fedoku. É, verdade. Era pro Corinthians já ter jogado com um jogador a mais ali, desde aquele lance ali que o árbitro pipocou e não deu cartão vermelho pro jogador da Laú. Então era pra eles terem terminado a partida com 3 a menos. Nem precisou, né, mano? Nem precisou. O Corinthians, aos poucos, aí ele vai conquistando seu espaço, o Carilli tá dando uma cara legal pra esse time. Tá na cara que os dois principais jogadores do time são Jadson e Rodriguinho. Os dois ali têm o entendimento perfeito dentro de campo. Porra, mas a fase do Rodriguinho, hein, velho? Não, tô jogando muito, saca. O Rodriguinho hoje, ele tá com certeza entre um dos melhores jogadores do futebol paulista. É um cara extremamente agudo dentro de campo. É brasileiro, hein? É, sim. Tô sendo imparcial. Olha, o Azedão, que coisa. Não é melhor que o Bruno Henrique. É que o campeonato paulista, ele acabou agora e a gente não tem ainda um parâmetro aí de campeonato brasileiro. Ele tava na seleção do Paulista ou não? Ele tava. Tava ele e tava o Jadson também. Não, mas o moleque tá numa fase, tá jogando bem. Mas tá jogando muito, RG. Tá jogando muito. Quando eu falava aqui que o Rodriguinho é o Iniesta brasileiro, já tá exagerando. Parou. Aí os caras me chamam. Não pode dar força. Não pode. Mano, já. Aí os caras me chamam. pode. Você começa a avalizar o que o desgraçado tá falando. É verdade, velho. Não pode. Não dê comida aos animais. É, cara. É exatamente. Não alimente os animais. Você tá traindo o Malone. Você tá traindo o Malone. Que se lixe. Marlone que se lixe. Agora não é do Corinthians, eu quero que o rabo dele. Ah, quanta injustiça. Quanta ingratidão. Ingratidão ganhou o quê? Ganhou o quê no Corinthians? O negócio é o seguinte, com relação aí aos dois jogadores que eu citei, o Jadson e o Rodriguinho. O Jadson e o Rodriguinho. Os moleques estão deitando mesmo, Sombra. Os caras estão com uma fina sintonia, estão criando tudo aí a favor do Coringão. Mas tem dois caras que merecem destaque também. O Cássio ontem, a partida que ele fez foi exemplar. Partida digna pra colocar num DVD e falar pros clubes europeus. Tô aqui, ó. Sabe aquele DVD pra vender jogador? Uma vez que o Tite é o técnico da seleção... Você acha que ele vai conquistar espaço na seleção? Olha, Sombra, é difícil, cara, porque o Tite, ele abre muito pouco espaço para os jogadores que estão de fora do grupo dele. Mas que eu acho o Cássio muito mais goleiro do que o Alisson, isso daí é fato, é evidente. E você não pode, esse é um dos principais erros do Tite, na minha avaliação, convocar um jogador que nem titular do clube dele é. Você vai convocar um jogador aí que, principalmente o goleiro, que precisa de ritmo de jogo. Por mais que o Alisson tenha feito algumas partidas da Copa da Itália lá, a porra toda, mas o time dele já foi eliminado também. E ele não teve uma continuidade. Você não pode pegar um jogador e apontá-lo como titular de uma seleção brasileira, sendo que o cara nem no clube dele joga. Tá certo. Então, é um absurdo. Tu me chama de semideus e me detona no ano. É traíra, tu é Judas. Não, mas da mesma forma que eu faço a crítica... Menino Judas. Da mesma forma que eu faço a crítica... É o menino Jesus e é seu menino Judas. Menino Judas. Da mesma forma que eu faço a crítica e acabo divergindo do Tite nessa questão, mas os jogos que o Alisson fez pela seleção brasileira, ele foi muito bem. Assim como eu disse também naquela época da Olimpíada, que eu não levaria Renato Augusto, porque tava jogando futebol chinês e na minha visão não era parâmetro, Renato Augusto, dentro das Olimpíadas, foi um dos melhores jogadores. Então o Tite aí, nas convicções que ele tem, ele tem mostrado que ele tá com fora apurado, que ele tá acertando. Um outro cara, Sombra, só pra finalizar, merece os parabéns. Alisson e Cássio não dá nem pra começar, hein? Não, mas não é estética. Se quiser estética, você vai na passarela do São Paulo Fashion Week. Não, mas você quis dizer que o Alisson é mais bonito. Pra mim, goleiro tem que ser bonito e zagueiro tem que ser feio. Pra mim é uma regra evidente. Mas você vai fazer a seleção do Paulista. Tô lugando, não pode ser com base na estética. Mas só um último parabéns aí também pro Carille, Sombra, porque o Carille começou o ano sem estar com aquela moldura bonita, sem estar sendo cobiçado pela mídia como o Dorival era. Você e o Ben já desconfiando dele. Não, pelo contrário. Eu fui defensor do Carille até o ano passado, quando ele teve a chance de comandar o Corinthians e depois, de forma errada, o Corinthians acabou rebaixando ele novamente para auxiliar técnico e contratou o Oswald de Oliveira. Mas esse ano a diretoria do Corinthians apostou bem, porque é um cara bem quisto pelo elenco. Dá pra ver que o time do Corinthians não tem vaidade, todo mundo correndo, dando carrinho, os caras se jogando, se matando dentro de campo, e um fazendo a do outro. E quando você pega aquele time cheio de panelinha aí, que um não gosta de um e outro não gosta de outro, é o cara perder a bola lá, o cara põe a mão na cintura assim e fala, você que perdeu, você que corre atrás. O time do Corinthians não tem essa frescura não. E muito disso passa também pelo trabalho do Carille. É um cara extremamente agregador e que o grupo gosta. Eu quero ver esses elogios na 15ª rodada do Brasileiro. Aí que eu quero ver. Quando tiver campeonato de gente grande, eu quero ver. Agora vai começar o teste. Pode me cobrar, porque eu falo a real aqui. E digo mais, Sombra. Inclusive, peço para que a torcida do Corinthians, no momento de crise, no momento que as derrotas aí estiverem aparecendo, tá, que as vitórias... Não, mas vai acontecer. Acontece com qualquer time que o Corinthians não será diferente. Quando o Corinthians começar a oscilar no campeonato, tem que deixar o cara ele trabalhar, mano. O maluco é monstro. Continuando as manchetes do Estádio 97, oferecimento de HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Extra, Pink Friday de Dia das Mães começa amanhã, está imperdível. Não perca! Flamengo! Meu Mengão! Continuando a manchete? Mil. Como assim? Você não sabe quem tá ouvindo, meu. Ah, é? Quem? Thiago Lacerda, meu. Meu. Ele baixou o app, viu? Eu falei, homem, que homem bacana, meu. O Mengão... Vai se defender. Amigo, é o melhor... Liga pros seus amigos lá. Manda lá no meu stand-up, no ingresso. Ah, é? Mas ele faz isso? Não faz isso. Tá, tá, é carnaval, ele quer camarote. Assessoria do Rúdio. Ele queria ir lá no número 1 lá, ô Benja. Sabe quem é minha assessoria? Número 1. Ô Benja, sabe quem é minha assessoria? Sou eu mudando a voz. Fala com o Carlos aqui. Eu faço o azedão, tá ligado? Carlos, assessor do Rúdio. Quer negociar aí? Meu, esse idiota. Meu, Sombra, eu falei pra ele. Fala, Benjamin. Eu levei ele pro programa. Entrevistei ele no lance, né? Falei, vou levar. Mil, se arrependimento matasse. Tá brincando, Que tem? O que tem lá no Maracanã que você mais gosta? Mil, tem cada piroca. Não, Benjamin. Não, assim, Benjamin. Levantou a bola, Benjamin. Benjamin, não, amigo. O Flamengo. Tô até de vermelho hoje, amigo. Você veio de Flamengo hoje. É, amigo. É vermelho e preto aí, ó. Amigo. Você veio de Flamengo hoje. Viu? O Caetano Veloso. Ó, vem aqui. Ó. Também tá escutando? Não vê, não. Vem aqui, ó. Ó. Deixa eu ver, porra. Viu? Ah, Caetano Veloso. Meu, ele é fã de Sombra. De quem? Meu, ele é seu. Não, você... Caetano? Eu preciso mandar um abraço, então eu vou fingir que ele é seu amigo. Meu, ele é seu fã, manda um abraço pra ele. Pô, um abraço aí pro Caetano Veloso, ouvindo o estádio aí. Viu? Amigão do beijo. Quando ele pedir as coisas pra mim, aí eu vou fazer igual a ele. Inclusive, eu preciso te pedir um negócio hoje depois. Eu sei. Eu não tenho a dúvida que você pede. Ai, meu Deus do céu. Muito bem, você está ouvindo o Estádio 97 aqui na Energia 97, no oferecimento do Extra. Vamos falar do Extra? Vamos falar do Extra, vamos falar porque começou o Festival da Beleza no Extra. Todos os produtos foram selecionados para trazer qualidade e economia para você. Então corre lá pro Extra e aproveite todo esse tratamento especial. Shampoo anti-caspa Man 3 em 1. Head and Shoulders, 400ml por apenas R$19,90. Sabonete Protex, 90 gramas, vários tipos, leve 6, pague 5, apenas R$8,48. Sabonete Dove, com 8 unidades, 90 gramas, cada leve mais, pague menos, por R$9,98. Creme dental Oral-B, 3D White, leve 3 e pague 2. Unidades de 70 gramas cada por R$9,90. Então aproveite, amigo, porque você merece extra economia. Chuck! Boa. Legal. Estádio 97 convidando você a participar também através das mensagens de áudio do nosso WhatsApp. O número é o 94-353-0150. 94-353-0150. E hoje vamos trazer cedinho, mas cedinho mesmo, antes dos ouvintes, o dono da bola. Olha aí. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e da mamãe. Até porque é semana do Dia das Mães. Essa que é a verdade. Tem que respeitar esse gênero humano que é a mãe, é, que é uma baita mulher. Essa que é a verdade. Até porque se não fosse, né, o buço da mamãe, o neném não se reprocriava. Essa que é a verdade. Vamos respeitar a mamãe. Olha, peraí, que confusão que você fez, né? Eu não entendi nada. Fica quieto aí, Pretzel, até porque você traiu nós e foi lá pro esporte interativo. Essa que é a verdade. Estamos aqui hoje com ele, grande treinador, com o cabeludo, né? O novo treinador do Palmeiras, né? Até porque é Sociedade Esportiva Leila Palmeiras. Ela banca tudo. Essa que é a verdade. É ou não é, Veloso? Não acha? Então hoje você não vai falar aqui no meu programa. Isso aí já acontece, ele não fala nunca mesmo, né? É, Mimimilha. O que você tem pra falar aí do cu cabeludo? Fala aí, garotinho. Olha, o Neto, eu acho um treinador médio. Ele nunca ganhou nada. Na minha época, o Lula Pereira era muito mais treinador que o Cuca. Na minha época, o chat da UOL era muito melhor que o WhatsApp. Eu não concordo com o Mimimilha, mas pelo menos ele fala, cara. Até porque, pra falar a verdade, a Joyce de Campinas tem que mudar as caras das primas de lá. É, parece tudo pituzão, né? Você come o corpo, mas não come a cara. Essa que é verdade. Seu cavalo, é camarão que fala, seu cavalo. Grande Ronaldo Johanelli, né? A gente tá esperandinho aqui pra falar, né? Perdi uma manhã inteirinha pra chegar aqui no Morumbi e agora você não me chama. Já vou falar com você, cu cabeludo. Mas antes, vamos pra matéria do locutor chato. Que pra falar a verdade é um baita locutor. É porque não tem negócio de Domênico Garbo, né? Não tem o Walker Blazer, não tem ninguém. O locutor chato é o locutor da moda. Vai lá, garotinho. Comecei a matéria rimando e assim eu vou te falar. Olê, olê, olê. Olê, olê, olá. Cuca, cuca. Olha aí o locutor chato, baita matéria, diga-se de passagem, né? Que pra falar a verdade a gente tem que se superar na vida, né? Igual aquele filme lá do X-Men, do professor Tio Chico, lá, que é o baita professor sentado, né, que usa os Vingador pra salvar o planeta. Essa que é a verdade. O Neto, né, eu tava pensando aqui, né, você falou da X-Men, né, teve uma vez, né, que tava no interior de Minas, né, tava aí o Marcelinho, Ricardinho, Gralac, né, Gralac. Eu fomos lá pro quarto, né, com duas meninas, né, ouve essa história aí, né. Aí uma delas, quando ela encostava no cara sem a luva, né, o cara desmaiava na hora, tomava um choque, né, e a outra... Ela levitava e do lado ela fazia uma tempestade no quarto, né? Van Pepeta, você tá se superando nas mentiras. Essa que é a verdade, isso aí tem nome. É uma doença, é xenófobo, que é quando o garotinho mente demais. Essa que é a verdade. Cu cabeludo, o que você tem pra falar do Rodriguinho? Que diga-se de passagem, eu falo aqui, é o baita jogador, né? Porque hoje não tem Rodrigo do Real Madrid, né? Não tem ninguém. Rodriguinho hoje é o maior jogador de meia do mundo. Essa que é a verdade. Cu cabeludo, o que você tem pra falar do Rodriguinho? A gente tá aqui, veio aqui educadinho, calminho, né? Mas a gente veio aqui pra falar do Palmeiras, né? Não do Corinthians. Bom, depois vocês falam que eu não deixo o convidado falar. Quando você pergunta, ele não quer responder. Essa que é a verdade. Aí fica difícil conversar com uma pessoa assim, né? Aí vira um homólogo, que é o quê? Que é quando a pessoa fala e você ouve. Essa que é a verdade. Grande Bernardo Veloso passando aqui na frente do estúdio com o celular ligado. Sexta-feira tem o meu Stundup em São Paulo, que pra falar a verdade, não tem esses humoristas aí, Marcelo Adnet, né, Fábio Rabino, Diogo de Portugal, né? Não tem nada desses humoristas aí. Pra falar a verdade, eu não escrevo texto, né, igual esses idiotas, vou no improviso e tô ficando rico lotando teatro, porque tem muito Stundup que não lota. O meu lota, garotinho. Essa que é a verdade. E vamos pro intervalo. Eu sou o dono da bola. Sensacional. Dono da bola aqui no estádio 97. Meu Stundup. Todo mundo convidado pra ir pra falar a verdade. Eu conto várias histórias, né? É super curto. Tem 3 horas e meia de apresentação e mais 2 horas. Quanto? Tem até o chá no meio. Você pode sair pra beber. Mano... São 3 atos. Ah. É, são 3. Porque os teatros faz os atos, né? É. O Shakespeare aí... É, ah, aí é legal. É os musical, seu maluco. Os musical lá da Dina lá. Ah. Né? Ah. Da Dina. É, que tem a Cinderela. É Disney. Pra falar a verdade, tinha o baita cabelo grande, a Cinderela. Baita Cinderela. Parabéns aí, tá garotinho. A Cinderela, é Rapunzel. E tinha a Joana lá no... Aí em Maringá. Você tá batendo palma por quê? A prima lá, as primas da Joana, tinha uma que parecia Rapunzel. Essa que é teu cabelo grande? É. Garotinho, você e o Benjamin estão convidados pra ir. Se ele não bater palma, não vai. O meu irmão Richard vai buscar você. Na... Pra falar a verdade, o Richard fica pedindo pra botar ele no quadro, eu não vou botar. Entendeu? Eu não vou ficar pedindo pra botar. Eu não vou colocar no quadro. Essa que é a verdade. Meu Stundup. Quando você vai lá no Bial? Diga-se de passagem. Pra falar a verdade, a Globo não gosta de mim. Ah, é? Porque eu bato na Globo todos os dias. Você tá indo... Dou mais ibope. Queria agradecer também a TV fechada que tirou os outros canais do ar, que agora eu posso estar em segundo. Essa que é a verdade, garotinho. Você tá indo no Pimenta Doce lá, com Veloso? É, o Veloso é o primeiro homem que vai sair com as primas e não fala nada, igual no meu programa. Parabéns ao Veloso aí. Então vamos pro primeiro ouvinte, 32847097. Lembrando que quem ligar e disser, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. E dizendo, todo dia é dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Toca, Asdrubal! Vem dar pra mim. Vem, Benjamin, vem dar pra mim. Vem, Benjamin, vem dar pra mim. Uma das melhores músicas, vem, Benjamin, essa... vem dar da pra mim. Da sua época, né, Ale? Alô? Alô? Quem fala? Alex. Nossa, como é que tá o velório aí? Louco, tá louco, velho. Caramba. Quem morreu? É, isso aí tá segurando alguém pela alça, cara. Alô? Alex, é Alex do quê? Sim, Alex Sotão, meu. Alex Henrique Braz Ferreira. Ô, você fez gargarejo com o Rivotril, meu? Não. Ô, Benjamin, isso aí a gente gosta, viu? Você é dos nossos, hein, meu? Não, sou não. Dos nossos? Sou não. Ô, velho, e quantos anos? 2.4. RG, assumiu. Assumiu. É. E aí? Assumido, tudo certo. E parece que o Alex tá tristex hoje, né, velho? Ah, sensacional! Muito bom, hein? Era bom pra caramba. Alex. É, que bostex. Nota 9.7. Porra! Puxador hoje. Porra! Puxador hoje. O que tem, né? Até o RG. Tá pensando, tá pensando na cachaçinha já. Ah, mas tá, foi bom. Ah, foi bem. Ah, e o bairro, qual é? Eu me aguentei agora. Bairro é. Agora que eu quero. Ferraria. Como? Ferraria. Sim, rapaz. Ceci Ferrara. Cadê? Agora, o bar já não tá mais, mas fica agora. Liga pra Barcelona. Você não precisa do bar? Não precisa do bar? Eu não, não preciso do bar. Não? Mas deixa eu ouvir direito. É Serraria ou Ferraria? Porque tem dois. Ferraria. Se é o mesmo, é Diadema. Porque eu morei ali na Piraporinha. Eu morei ali na Vila Piraporinha. Era vizinho do Soldado Rambo, lembra? Não bar, não. Soldado Rambo. Sou caipira, Pirapora nossa, Senhora de Aparecida. Oi! Ô, velho time. Palestra também. Opa, nós! Palestra! Tá animado, sim, RG. Imagina se você. Ele tá igual o Cuca, velho. Igual a apresentação do Cuca. Aí, RG aloprou no mesmo. Ô, meu velho. RG plantando crises, viu? Vamos lá. Por partes aqui, como diria o. Né? O Jack. É. Saída do Eduardo Batista, chegou o Cuquinha agora. Cuquinha. Não é verdade? No momento em que o Palmeiras ainda precisa de um empate ainda. Para passar para a segunda fase, a oitava de final da Libertadores. Um pontinho, mais conhecido também, como um pontinho. Um pontinho. E chegou também aí para o começo da Libertadores, do Campeonato Brasileiro contra o Vasco, que vai ser domingo agora. E aí, cara, o que você tá achando? Conta para nós aí. Meu, graças a Deus que chegou o Cuca para salvar a pátria. Tá animado mesmo com o Cuca. Tava feia a coisa, não? Porque o Eduardo Batista não tava dando certo, não. Ele... Até escalava bem, alguns jogos foi bem, mas não sei, parece que ele não tinha a mão do time. Ô Lolo, conhece o anime, parece que chegou o Candinho no Palmeiras. Mas, pronto, agora saí do ônibus aqui, dá pra falar direito. Agora. Você tá na cara. Alguma coisa tava incomodando. Se dane que ele tá no busão, velho, tá com vergonha de falar, mano? Tá com vergonha. Ele tava incomodado. Tá com vergonha, mano, tá com vergonha. Não conseguiu nem segurar o telefone dele, foi por isso. Ele tá descansando o saco no seu ombro aí, mano. Mas é a primeira vez do cara também. Ele tá emocionado. Mais de 10 anos tentando. Conseguiu, meu velho. Tá certo? Emoção. Emoção, né? Então, mas agora com o Cuca, vamos ver se o Dudu volta a jogar bola. O Bora desencanta aí, começa a meter gol aí, porque a gente vai precisar. Estão falando, inclusive, aí do Everton Ribeiro, o que você acha? Você gostaria ou não precisa? O Everton Ribeiro é meia, né? É o meio atacante. Olha, inclusive falaram que já jogou até de lateral esquerdo já, viu, mano? No Corinthians ele jogou assim. É? Mas jogou caiu. Lá. Caiu. Ah, mas não dá, esse não, caiu. Né? Não dá. Não dá, é ruim. Ele vem pra jogar. Ele tava naquele time que caiu, Domenico. Ah, no sério? É. Jogou na lateral esquerda ali. É, ele era lateral do Corinthians ali. Caramba. Depois ele jogou Curitiba, bem no meio. Né? No Curitiba, ele foi bem no meio e foi pro Cruzeiro. É, ele sabe. Ele entraria naquela brecha ali de Guedes, Michel Bastos. Não, guerra não. Não, meia. Guerra tem, eu acredito muito no guerra ainda. Não é meia? Eu acho que jogariam juntos. Estou falando na vaga. Não é a mesma posição? Não, ele pode jogar pelo lado. Ah, ele pode cair pelo lado. Aí ele jogaria na vaga do que já foi do Guedes, já foi do Michel Bastos, já foi do Keno. E o Soba vai ficar feliz. Roger Guedes joga também, né? Naquele lado. Que eu vou ficar feliz? Ah, Michel Bastos vai ter espaço. Ele entra ali. Joga naquele lado. Não, ele poderia jogar naquela linha de três, e pode formar ali. O Dudu do lado, Guerra centralizado e o Everton Ribeiro na outra ponta. Isso. E lá na frente o Borja. Joga com dois volantes ali. Joga com o Felipe Bastos e o Felipe Melo e Tietchan. Felipe Bastos é do Corinthians. Mas no Cruzeiro ele chegou a jogar com o William junto, não é? Okay. Jogou o William e o Everton Ribeiro? Era ele o William nunca foi titular, ali. Né? O William nunca foi titular daquele time do Cruzeiro. Ele teve uma passagem lá que o centroavante tinha se machucado e o William chegou a jogar alguns jogos, mas... Titular mesmo ele não foi, mas jogaram juntos. Ah, o William. Mas o Moisés volta esse ano ainda, será ou não? Só em setembro. Moisés é, o Moisés. Isso, ele tá assim. Não sei, viu, vovó. E o joelho dele tá parecendo cupcake, cara. A contusão do Moisés, apesar dele tá se recuperando bem, segundo os médicos, ele tá vindo bem na recuperação dele. Já até. Mas não vamos esquecer, né? Fica em pé. Não esqueçamos, né? É, contusão, é o Verdão agora. Contusão dele foi grave, gente. Grave. Pô, outro dia mostrou lá um vídeo na TV Palmeiras. O médico levantou ele e falou, não me solta. Oh, e o médico segurando fica brincando, depois não vai poder falar com o jogador do Palmeiras. É, hein? os caras espana lá, né? Então, não, é o do Palmeiras. Tem ingresso ainda pra Libertadores? Não tem. Oi, não entendi. Tem ingresso ainda pro jogo da Libertadores? Tem, é só na bilheteria comprar. Não. Olha, eu, se, não, não, não, não, eu vou fazer o seguinte. Não acabou? Não acabou? Vou fazer o seguinte. Não, não, eu, acabou, mas eu não acabou. Eu vou descolar pra de ele. De novo? Mas, você vai ficar... É, eu vou, vou quebrar o protocolo. Olha. É o seguinte, é a primeira vez do cara, RG. Ah, bom. O cara é Palmeiras, então foi o seguinte, você vai responder uma pergunta, respondeu. Aí, tá vendo? Eu vou descolar esse par de ingressos pra você, tá bom? Mas, é, o jogo Palmeiras e Atlético Tucumã, aí, ó, hein, Libertadores, cê, tá? Você mirou na formiga e acertou o elefante, velho. Ah, então vamos lá. Qual é a marca oficial de pneus da Conmebol Libertadores Bridgestone? Ah, é a Bridgestone, né, Dodô? Oh! Boa! Epa! Quem, garoto, ganhou o seu par de ingressos para ver esse jogaço? Você vai ter que mandar um e-mail para ver aí pro Mota, mota@97fm.com.br, tá bom? Mandar um e-mail pra Mota. Manda que o Mota vai te explicar direitinho. M-O-T-A, mota, arroba, número 97fm.com.br. E o assessor do Mota tá aí hoje? Mota, arroba, não? 97. O macaquinho? 97fm.com.br. Tá bom? Mota, agora o 97fm.com.br. Só uma observação aí, Domênico. Desculpa atrapalhar o momento bonito. Fala, Zé, não. O que você quer falar aqui? Agora, você não é bem visto, Fabiano, aqui, né? Egídio, William, né? O Everton acabou com a jogar no Mineirão também. Alexandre Matos. Mas aí é um problema nosso, né, Teo? Não, é observação, não, sobe, você é agressivo, hein, rapaz? Eu não quero você falando comigo. Você já percebeu isso? Eu vou embora. Só... Ah, vai, ah, vai. Pô, faz esse favor aí. Não perguntou nada. É, ninguém te perguntou porra nenhuma. Pega na mão quer da avó. Quer falar o que aqui, ô, trouxa? Pega na mão da avó e Dodô. Vai. Dodô. Já deitado agora. E o Azedão, pega na mão da avó e vai. Deus me livre, deixa ele embora. Leva aí, velhinho, quanto vai ser o Palmeiras? Fala aí, meu. Domênico, você gosta do Borja jogando junto com o William? O que você acha aí? Borja e o William juntos, sim, acho que vai bem, vai bem. O William, pra mim, ele nunca foi centroavante, né? O William é aquele jogador que cai pelas pontas, né? Ele gosta de sair da ponta, partir pro meio e bater no gol, né? Essa é a origem do William. Boa análise, viu? Você tá bonito. Não é verdade, vovó? O Ale veio ele hoje. Vem... Eu tô aqui já faz tempo, viu? Ele não fala, né? Por que não fala? Tá falando. Às vezes ele tava engasgado. Né? Mas eu acho que joga assim, não joga, Ale? Já que você pediu. Com a tua mãe. Ale... Ah! No Morumbi, inclusive. Que isso. O Ale tá atualizando o tablet. Mas o Ale, não joga junto o William e o Borja? Joga, né? Joga. Ou você não gosta? Claro que joga. Se vier o Everton Ribeiro, joga, né? Aí fica ruim pro William. Aí fica ruim pro William. Aí não dá pra jogar, né? Porque tem o Dudu, aí não dá, né? Mas o Everton Ribeiro chega pra ser titular? Acho que não. Everton? Eu não colocaria, pelo menos. Tá, mas você acha que eu jogaria Everton Ribeiro, Guerra e Dudu? E o Borja lá na frente. O Borja na frente e atrás o Tietê e o Felipe Melo. Esse é o time. Depois, ainda, quando o Mano parar de zicar, ainda tem a volta do Moisés. Não, o Mano fica zicando aí. Tô zicando nada. Mas eu não tenho o Moisés, porra. No meu time, é lógico. Mas a gente boa demais. Aliás, Moisés tá com o adesivo azul no carro. E a gente boa, Moisés. Paralímpico. Olha o respeito do Moisés, meu. Respeito o campeão brasileiro, hein? Eu acho que o Everton Ribeiro é titular de qualquer time no Brasil. Quem? Qualquer um. Pode escolher um time. Que dizem, né? Tá muito próximo do Flamengo, né? É, o Flamengo também tá na briga, né? Mas pra mim seria titular em qualquer time do Brasil. O São Paulo também tá na briga, mas sem tanto punch quanto o Flamengo. É. E esse, olha aí, esse Lucas Romano aí, ele joga no mesmo lugar do Xixi? Ele não tem reserva no Xixi, né? Não. Palmeiras hoje só tem o Thiago, né? Função, né? Ah, mas não... De volante ali mesmo, volante, só o Thiago, né? É, teoricamente o Arouca, né? Pode fazer também. Ah, tem o Arouca ainda, mas putz, o Arouca, velho. O Arouca. Nossa. Não, o adesivo azul. O Arouca já deu, já. É, já até pensei que tinha ido, viu? Também tô achando que já não... Porra. Sei lá, hein? Ô, legal, amigão, esse papo de Palmeiras já deu, obrigado. Ô, você tá louco? O senhor gosta, o sobra ter o discernimento certo, é isso aí. Cala a boca, você aí. Discernimento certo. É que... Vocês dois ficam aí com dor de cotovelo, vocês dois aí. Chupa Arouca. Hashtag. É um problema nosso também, ó. O Arouca também é igual o Vieira no estádio. Ninguém te perguntou. Arouca no Palmeiras agora. Tá lá, mas ninguém nem lembra. O Vieira era hoje, não é hoje? Então, é igual o Arouca, já era pra ter entrado aí, cara. Ele perdeu. Não é hoje? Perdeu a condição. Cadê o Vieira? Inclusive, ó, viu, Domingo? Parabéns pro Aranha, campeão paulista, viu? Parabéns, Aranha. Isso aí, rapaz. Não foi isso. Então chupa, trouxa. Mas o Aranha foi eleito o melhor goleiro do Paulista. Então vai lá, guarda no quarto esse prêmio aí, ó. Não importa, ele foi eleito o melhor goleiro e você não foi eleito o melhor jornalista, eu não sou goleiro. Trouxa. Que? É, não foi. Uma prêmio não foi. CESP Azedão, rapaz. Prêmio Capsu. É o concurso, foi no passado, né? Hoje você não é mais. É o concurso, rapaz. Você não é mais, nunca é. segue o jogo, segue o jogo, segue o relatório. Abraço, amigo, valeu, falou, meu, até mais. Tchau, tchau, valeu. Não vai mandar abraço? Esse é o estádio 90... Hã? Ele não quer mandar abraço, porra. Não morreu ainda? Ele quer mandar, quer mandar um amo ela. Então manda. Vai, Diogo, tá aí? Tô aqui, vamos, velho. Acorda aí, vai. Fala. Ó, vou casar em novembro e mandar um amo ela pra minha noiva. Qual o nome dela, velhinho? Karina. Então, ó, aproveita que hoje é quinta e mete um espaguete no molho, velho. Já tem DJ pro seu casamento, já? Oi? Já tem DJ pro casamento? DJ já tem. Você quer um forró? Trair, hein, você quer um forró do bom? Trair. Domênico vai fazer um pacote bom aí. O Domênico faz, mano. Só fala aí, como é que faz, Domênico? Só fala com e-mail pra mim aí. O Ben já disse que o Domênico tem um pacote bacana. Eu falei nada disso, não. Obrigado, Beijinho. Ó, e o Domênico, o Domênico não tem isso aí, não, que já tem DJ fechado. Se atravessar, não tá nem aí, não. Fala aí, Domênico. Não, se o cara não quiser você. Não, não. O Domênico é o caramba. Você sabe quem cuida da carreira do Domênico? Alexandre Matos. Nossa. Então você imagina. Nossa, se fosse o Alexandre Matos, tava bonito, hein? É? Tava bonito. Hein? Vai tirar esse DJ daí, vai pôr ele aí. Bora. Ô, meu velho, então um abraço você aí, tudo de bom, tá bom? Abraço, Domênico, abraço. Yeah. Mas você tá vendo, Domênico? Você fala, ah, o cara vai mandar abraço. Você não conseguiu nem conquistar um contrato aí do casamento do cara? De que adiantou? Mas o cara já tem, porra, gente. Porra nenhuma. Tem. Imagina esse maluco animado no casório. Se ele quiser, ele pode mandar um e-mail pra mim. Você quer apostar que o DJ que vai fazer o casamento dele é um Zé Mané? Eu também acho. Deve, e o Domênico cara... agora tem um serviço que é show de tinta durante o... Ele toca. Não é? E ele se pinta todo e joga tinta na pista. Joga tinta, é divertidíssimo, eu vi. Ele mergulha. É, ele mergulha. Domênico Prateado, né? Domênico Prateado. Tem um de anão que ele leva também, é muito também legal, velho. Olha, o show do Domênico de anões é uma coisa sensacional. É incrível. Show você não pode de anões, e quando tá o Domênico, a noiva vai entrar e joga arroz, joga café. Cara, em vez de me ajudar, os caras me complicam, velho. É brincadeira. Ô, Dodô. Não, não, não. Não, é? Ô, Dodô. O Rudy falou que o Sombra tá nesse show de anões, aí não, né? Aí eu acho que já... Isso, não. Eu me candidatei. Mas, pode ser, já que ele falou, Sombra não, você é louco, mano. Quem tá dirigindo? É o Zé que tá dirigindo esse espetáculo aí de anões? É, mas já você vai ver só o que vai acontecer aí. Você tem medo. Mas aí puseram aquela régua que tinha no Play Center, né, pra medir o tamanho que criança podia participar. Eu passei da régua, não posso participar. O Nestor tá, aquele do Legendário. Vou falar em régua, pra medir o Aguinaldinho hoje. Já mediu? O quê? Olha, eu vou te falar. Eu tenho uma coisa que é do meu primeiro dente até o começo da goela. Não. São 15 centímetros. Ah, não. Aí eu acho que... vou te falar que eu tô com a faringe doendo hoje. É laringe ou é faringe? É laringe? Bom, enfim. É os dois. Eu tô com a minha goela toda doendo. Deve ter uns 25. Eu queria saber como é que você mediu do dente até a ponta da goela na campainha. Você passa uma fita média. Não, vocês não sabem. Não, eu botei cal no peru dele. E aonde ficava pintado depois, mostra onde ficava seco. Você, em menos de 5 minutos. Cal no peru! Em menos de 5 minutos, você arregaçou o meu negócio de casamento, me denigre no ar e ainda fala que é meu parceiro. Não, isso aqui me chamou, foi um beijo amigo. Obrigado, hein? Continua assim que continua. Pô, se eu precisar de amigo, velho, eu tô ferrado. Fala que você tem 25, não tinha denegrido, ele jogou lá em cima, não velho. É? Olha, na hora que falou, o RG fez assim. É, eu ia morrer, caraca, eu sou mal pago. Não transfira pra mim o seu desejo de estátua com peru, não, velho. Valeu? O sonho do Alê é um xixi cruzado? É, Domênico. Com Dodô? Não, seria uma honra pra mim, falando sério. Seria o ápice aí do xixi cruzado. Mas na minha vida. Mas o que acabar comigo, né? O Guilherme não ia gostar, ia só falta isso, né? Eu não ia, mas eu não quero mais tocar desse assunto. Ô, mano. Oi. Antes que você me pergunte, eu te pergunto, que dia é hoje? Hoje, Sombra, hoje especificamente é quinta-feira. Quinta-feira, dia do quê, mano? Ah, quinta-feira, Sombra, é dia do Cheddar McMelt. Aê! Ah, Sombra, o Cheddar McMelt, hein? Hambúrguer de carne com cebola grelhada ao molho shoyu, queijo cheddar derretido e um pão escuro com gergelim. Essa é a escalação do Cheddar McMelt. Tudo isso, rapaziada, por apenas R$8, com batata e refri... por apenas R$19,90. Sábado tem novidade, hein? Sábado é dia do triplo cheeseburger. E domingo? Domingo é dia de crispy bacon. Clássico do dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Amanhã um outro baita clássico no McDonald's. Amanhã é dia do quarteirão com queijo, Sombra. Legal, legal, show de bola. Quarteirão com queijo é o meu, hein? É o meu. Top. Tem mensagem já através do nosso WhatsApp. Vamos ver quem mandou as suas mensagens participando aqui ao vivo no oferecimento de HDI Seguros. É debate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Fala, galera do Estádio 97. João Caseloto, palmeirense, José Bonifácio, interior de São Paulo. Deixar um recado pro mano. Ô, mano, que? O Cuca tava com cara de pano molhado na apresentação, mas e a cara do Dida? Quando o Edmundo perdeu aquele pênalti que o Corinthians foi campeão do Mundialito de Verão. Também, velho. Abraço. O Dida naquela cobrança de pênaltis ali, velho, o maluco tava gelado, mano. Ele teve a frieza de um legista. Agora, o Dida sempre foi assim, né? Não, o Dida sempre foi essa pegada aí, né? Sempre foi assim. Agora tem fêmeas. Olá, pessoal do Estádio 97. Meu nome é Cláudia Regina. Eu sou palmeirense. E eu acho que, nossa, é muita fofoca nesse time. Agora que o Eduardo Batista saiu, todo mundo resolveu falar que estava tudo complicado. E agora acho que o Cuca vai salvar o time como se fosse tão fácil também. Eu espero que a gente ganhe alguma coisa esse ano, mas do jeito que tá, eu não tô acreditando muito. Você vê quando tem ouvinte inteligente no estádio, né? Sabe? Sim. Colocar as coisas aí direitinho. Mas, ô Lolo, o Xexê não precisava ter dito isso, entendeu? Se ele fica quietinho, ninguém nem fala de e outra, de, né, velho? Já saiu maluco, segue a vida. Claro, fica quietinho, é feio dando pra ele. Fica dando pano pra amiga, velho. Ele foi mal. Isso é culpa de um monte de site que fica publicando aquilo que os jogadores falam. Não, é verdade. Ele falou bobagem. Tem que botar. Ah, mas os caras vão botar isso, velho. Ombra, aqui é Bruno de Imbu das Artes. Você não acha que o Rogério tá vacilando em insistir com esse trio aí de Cícero, Jusilei e Thiago Mendes? É um segundo, time que não marca, só tem o Jusilei ali. Eu acho que ele tá se equivocando nessa estratégia aí. O que vocês acham? Aí, ó. É o segundo já. A frigideira chegando. Acho que o São Paulo precisava sim de um jogador. Na minha concepção, um jogador de melhor marcação aí, pra poder colocar o Jusilei avançado e optar entre o Cícero e o Thiago Mendes. Dá uma opinião pra você, né? O Richarlison voltou a jogar, né? Tá jogando ali. Pedro, o que você acha de botar o Richarlison lá por trás, lá no, no meio lá? Ele combina, né? Oi. Não, Bambi, eu tô dizendo assim. Mas quem que é Bambi? Botar o Richarlison do São Paulo de novo, você não acha? Não, obrigado. Tá bom. Valeu, obrigado. Aliás, ninguém te chamou. Ah, nossa, juiz, que isso? Boa noite, pessoal da Rádio 97. Forte abraço. Boa noite. Ô, Sombra, me diz uma coisa. Se o Neilton tá treinando tão bem nos treinos aí do Rogério Ceni, se hoje perder, o Rogério Ceni vai dar a justificativa das estatísticas do treinamento? Ai, que é só isso que ele sabe fazer, né? Forte abraço. Rapaz, acho que a frigideira tá bem cheia. Eu disse aqui, esse negócio de ídolo não adianta. É. Torcedor. Olha, quer vitória. Primeiro vamos aguardar o resultado para depois esperar saber o que vai ser falado na coletiva, né? Mas estamos juntos com o Rogério, torcendo por ele. Agora, lógico que eu também acho que o Rogério às vezes precisa desenvolver uma coletiva de outra maneira. Agora, ele é o cara, né? É o técnico, ele que sabe que vai falar. Que eu acho, não interessa pra ele. Boa noite aí, galera do Estádio 97. Aqui é o Alan, do São Caetano. Pô, queria tirar uma dúvida aí. O Mano deu um comentário muito bom aí, quando o palmeirense perguntou sobre o Cuca aí. Baita comentário, foi imparcial, coerente. E eu queria fazer outra pergunta pra ele. Em que posição que você acha que o Palmeiras precisa de reforço? Porque, assim, os caras querem Everton Ribeiro, estão falando de Arangues. Mas, na minha opinião, o que precisa de reforço é nas laterais. Sim, você também concordo. Vê do mesmo modo ou acho que o que vier é lucro? Concordo contigo, cara. Eu acho que falar hoje em Arangues, falar hoje em Everton Ribeiro, é um exagero. O Palmeiras ele vai cometer, talvez, ali um grande erro, porque você vai começar a qualificar demais um setor que já tem bastante peças ali que você pode estar utilizando. Eu acho que as principais carências hoje do Palmeiras são as duas laterais, tanto a esquerda quanto a direita. Você pega lá o Zé Roberto, é um cara que não vai aguentar o campeonato inteiro. O Egídio parece que... Tá bem. Então, não, mas fora o Jean, vamos começar primeiro pela esquerda. O Zé Roberto não é um cara que vai aguentar o campeonato brasileiro inteiro. E o Palmeiras está negociando lá o Egídio com o Vasco. Pode ser que o Egídio vá jogar lá. Vai precisar de um lateral reserva. Ah, que tristeza. Sabia, tá mesmo, mano? O Vasco tem interesse. Como é que eu vou ganhar as camisas? O Vasco tem interesse no Egídio. Oh. E na lateral direita, Domênico, o Palmeiras ele tem o Egídio. É sério isso aí do Egídio? Não sabia, o Vasco tem interesse lá, tá tentando viabilizar a ida do Egídio pra lá. E com relação aí à lateral direita, O Jean é bom jogador, concordo. Mas o Fabiano, o Palmeiras depende do Fabiano, tá a pé, né, velho? Meu Deus! Tá a pé. É isso aí. O Narigudo vai falar de fricô e depois eu vou fazer uma pergunta pra você, Narigudo, pra ver se você tem informação. Parou tudo! Pode parar, que eu vou falar de um assunto muito sério. Cara, eu não aguento mais, velho. Nossa, eu cheguei na rádio hoje. Entrei, o Motinha tinha saído do banheiro, meu Deus do céu, eu falei, o que é isso? Um ataque de armas químicas, sei lá, algum bicho morto, mano, era o Mota saindo do banheiro, sério, velho, não dá mais. Aí eu falei, Motinha, pelo amor de Deus, eu falo todo dia do fricô, compra um fricô. Fricô você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer o teu número 2. E aí ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. E eu tô falando sério, pode acreditar no que eu tô falando. Funciona e funciona pra caramba. É muito bom. Pode ir na minha, pode comprar. Fricô pra você fazer o número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. Você pode comprar na farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br. FRECO.com.br. E olha só que bacana, hein? Na hora que você entrar lá no site da Fricô para comprar, digita o código, digite lá um código que é Estádio97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do seu Fricô, tá certo? É só acessar o site fricô.com.br. Fricô é um sucesso, todo sucesso. Mundo comprando Fricô, isso é sucesso. Impressionante, cara. É impressionante. Resolve demais. Verdade. Narigudo, chegou a informação de uma fonte. Dizendo que o São Paulo ainda quer, porque quer ter o Calleri de qualquer jeito. Você vai revelar a fonte ou não? Não vou, aliás, Eduardo Batista, pode esquecer que eu não vou comentar a fonte, não vou entregar, pode espernear. É a fonte dizer. Eduardo Batista. Então. Não. Eu desconheço isso, não sei. Não sabe? Não. Pô, mas você é o cara que hoje toma café, você tomava não. Com os Figer. Não. Agora não, você toma café da manhã com o Pinote. Não, toma café com ninguém não, mas eu não sei dessa história não. Não é... Não acredito nisso não. Não acredita nisso. Mas não acredito, não é a informação. Não acredito, é achômetro. Eu não ouvi falar disso aí, não. Então tá bom. Beleza, desfez. Até porque eu acho que São Paulo vai ter um problema. São Paulo vai estar com um sério problema de grana aí. Só se alguém bancar o Calleri. Ah, tá quebrado, o Pinotti gosta, né? O Pinotti gosta de... Não, gostar, gosta. Agora precisa ver dinheiro. Não, o Pinotti é muito isso, rico. Né? Tanto que ele abriu mão do dinheiro lá do salário, né? Ele abriu mão, muito rico. Ele abriu mão... É. Ele tá igual o Dória, né, velho? Então, agora ele abriu. Vocês vão criticar? Porque se é o Dória, ele... todo mundo dá parabéns. Eu acabei de falar, puta cara. Aquele negócio eu acho legal pra caramba. Mas só se ele botar no bolso mesmo. São Paulo hoje, não sei se tem grana pra trazer o Calleri de volta, não. Mas se trouxesse, não seria como compra, duvido. Como empréstimo de novo? Ah. Cara, aqueles caras que contrataram ele não são muito bons, não são muito adeptos desse tipo de coisa, né? O cara botou dinheiro, quer ver o dinheiro, né? Sim, mas o cara tá meio mortinho lá, né? Mas empresta aqui, empresta lá, empresta aqui, empresta lá, não sei, mas eu não ouvi não. Mas posso checar. Everton Ribeiro, tem alguma coisa? No São Paulo? É. Que eu saiba, não. Teve, mas não foi adiante. Que eu saiba hoje, é o Flamengo que tá mais próximo. É. É o que parece, né? Tá certo, então. O Ganso também não quer voltar. Seu Ganso? Pra onde? Pro Brasil agora. Ah, entendi. E tinha uma especulação que, o Ganso volta, o Ganso não quer voltar, não. Eu tava vendo aqui um... E o São Paulo precisa contratar, hein? É, o Ganso tá quieto. São Paulo precisa contratar. É, deixaram o Ganso quieto. Né? É. São Paulo, do jeito que tá esse time aí, briga no meio da tabela e olha lá. É, não meio vejo, tá, é. Não vejo nada mais pro São Paulo do que isso aí, não. O Mota te olhou feio aqui. Eu acho que de... aquela faixa do sétimo ao nono. Ah, então, meio da tabela ali. Porra, sétimo ao nono tá ótimo, que é quase vaga de Libertadores, velho. Então, pro São Paulo ser quase vaga, tá. Hoje é. Porque o oitavo, tá encostadinho ali, né? Que antigamente você fala, pô, briga por vaga de Libertadores, você fala, tô falando de terceiro lugar, terceiro. Era difícil. Hoje você fala, briga por vaga de Libertadores, é a metade do campeonato. O torcedor do São Paulo tá vendo, né? Que você vê hoje, não, ninguém vai no jogo. Que papelão, hein? Gente, é um jogo decisivo. É, e você viu a participação dos caras? O São Paulo não joga. Começa a ficar puto, se você prestar atenção, o São Paulo sumiu da mídia, né? Faz 3 semanas que ninguém fala de São Paulo. Não tem o que falar. Corinthians jogando lá a final, Palmeiras na Libertadores, o Santos jogando. São Paulo não tá jogando. Ninguém fala de São Paulo há umas três semanas. O Sombra fala. E tá aqui falando. Falar. Por quê? Vocês têm conta? Vocês não têm o que falar? Não, porque não tem assunto. Tá dizendo que fala mais da Ponte do que do São Paulo, né? Não tem assunto. Nem o Motinha vai no jogo hoje. São Paulo também não tá jogando. Mas isso é verdade. Mas isso é verdade. O São Paulo também não tá jogando. Então, fala o que dos caras? Não tem assunto. Justamente. Porque não tem contratação. Nós estamos em abril. Gente, em quatro meses, São Paulo disputava dois títulos, disputa três. Perdeu dois. Eu estava vendo o blog do Menon. E ele entrevistou um engenheiro que, inclusive, já trabalhou para a CBF, confeccionando tabelas de campeonato. E ele fez um levantamento matemático que mostra que, na opinião dele, isso aí. Eu vi. A tabela favorável ao Flamengo. E mostrou algumas nuances da tabela, mostrando lá, por exemplo, que o Flamengo tem dois períodos extremamente favoráveis. Por exemplo, da rodada 7 até a 13, ele faz 6 jogos no Rio de Janeiro. Mas, gente, o São Paulo jogou agora 4 direto no Morumbi. Bem, nós estamos falando do campeonato brasileiro. Mas brasileiro que é mais difícil. Mas campeonato é campeonato. São Paulo jogou 4 ou 5 jogos agora na sequência, tudo no Morumbi. Mas com relação a brasileiro, mas quais torneios? Foi 4 ou 5. Quais torneios? São Paulo jogou 2 jogos contra o Linense no Morumbi direto. Paulo pegou o Cruzeiro pela Copa do Brasil no Morumbi direto. Mas fora diferente. Sim, mas estou querendo falar que São Paulo jogou 4 jogos do Flamengo é o mesmo campeonato que o cara Santos, tá dizendo. Ó, o Santos, defensor do Flamengo aí. Não sou defensor do Flamengo, isso é uma bobagem. Você acha? Você acha bobagem? Com relação ao brasileiro, você pode fazer levantamento que o Flamengo. Acho que quando em brasileiros anteriores, ele sempre teve esse benefício de jogar muito mais que os outros. Da 7 a 13, o clube joga 6 no Rio. Pode levantar que você vai ver. No Rio. Essa discussão já teve. Mas se você pegar, tem várias vezes. Mas não tem a volta depois? Ó, tem às vezes o Palmeiras jogou no Allianz, jogou no Pacaembu, o Corinthians jogou no Ceará, clássico contra o São Paulo no Morumbi, depois jogou na Arena. Ah, mas por campeonatos diferentes, Benjamin. O Santos fez 4, direto. Não é só campeonato diferente, não, gente. Mas esse engenheiro, no caso... O São Paulo jogou o Campeonato Paulista, 2 jogos de decisão com o mando no Morumbi. Mas você tá falando de coisas totalmente distintas. Não tô. Primeiro que foi um absurdo aquilo que aconteceu no Campeonato Paulista e ninguém endossou aquilo que aconteceu. Não, eu não falei que ninguém endossou. Segundo, mas jogou. Campeonato Brasileiro, o certo é, porra, você tem que ter um... Joga fora, volta. É não uma, é uma tabela dirigida, porra. Porque tabela, segundo o cara, tabela. Não. Mas fizeram uma tabela dirigida. Toda tabela é dirigida, gente. A tabela é feita de acordo com necessidade de televisão, disso, daquilo. Tá bom, Benjamin, você pode fazer uma tabela dirigida sem a intenção de prejudicar A e beneficiar B. Alguns clubes, apenas alguns clubes, assim, ele fez o levantamento de todos os times. São Paulo, Grêmio, Palmeiras, Santos, Chapecoense, Atlético, Goianiense, Avaí, Sport. São os times que não farão 3 jogos diretos. 3? Que não farão 3 jogos diretos. Em sequência. Na sua cidade. Em São Paulo. Em São Paulo. O Corinthians joga? Hã? E o Corinthians? O Corinthians é o segundo mais beneficiado na história. Ah, mas isso aí é mediante, querendo agir com o Corinthians. Não tem nada de mediante, não. Eu li a matéria. E o Palmeiras? O Palmeiras não joga 3 seguidas, igual o São Paulo. Na treta. Eu li a matéria e é interessante você ler. É interessante. Leia a matéria pra você entender o que isso aí chama-se teoria da conspiração. Não tem conspiração. Teoria da conspiração. Eu acho duas coisas, Sombra. Duas coisas eu acho aí. Eu acho duas coisas. Quando o time, RG, quando você quem tem um faz time, a tabela? Quando você tem um time. A CBF. Quando você tem um time muito bom, Rede Globo? Entendeu? Quando você tem um time muito bom, não importa você jogar 2 fora, 3, você vai ganhar. Agora, quando você tem um time muito bom e tem uma tabela que te beneficia, é muito melhor, né? Lógico. Ou não? É, claro. Eu quero a opinião de Alê Oliveira. Desculpa. Aí hoje. Desculpado. Diga, Alê. Não, é que é esquisito, né? Flamengo e Corinthians, justamente, ter esse tipo de levantamento suspeito. Mas, cara, eu acho que depende muito do momento do campeonato, porque do mesmo jeito que no turno ele pode receber esse tipo de benefício, no retorno ele vai sofrer um pouco mais. A retorno é pior ainda, porque a reta final. O Atlético Paranaense classificou para Libertadores sem ganhar um jogo fora de casa no Brasileiro do ano passado. Matemático, se fosse bom, vestia 9. Não ficava lá fazendo cálculo para ver quem vai ganhar e quem não vai deixar de ganhar. Mas eu acho que a observação do cara é perfeita. É uma observação, gente. É uma observação. Mas quais são os jogos que você tem aí? Pega aí. E ele ainda diz que daria pra fazer uma tabela sem beneficiar ninguém. Sim, mas é claro que dá. Mas é claro que dá. É óbvio. Lógico que dá. Então não tem esse papinho aí, Benjamin. Ah, é bobagem. Não é bobagem, não. É, mas eu não tô entendendo. Leiam na matéria, não tem nada de bobagem, mas, não, hein? Mas eu tô entendendo que o Benjamin. Bobagem, não, eu entendi o que o Benjamin perguntou. Ah, ah. A resposta mas não é bobagem. A resposta está na pergunta. É isso mesmo, não tem jeito. Não, mas quando. Mas tudo, é tudo, um monte de coisa errada. Não é mentira, o São Paulo tem que jogar uma decisão lá de tava errado, mas a gente já endossou aqui, ó. Eu não falo, não, mas eu não tô criticando vocês. Aquilo foi um absurdo. Porque foi um super absurdo. Absurdo, avalizado pela federação. E ganhou a vaga. Avalizado pela federação. O que o matemático diz é o seguinte: é lógico, não é que você vai jogar 7 jogos ou 6 com o seu mando. Não. É que você fica da rodada 7 a 13, você sai uma confortavelmente, vez. Confortavelmente. Uma viagem depois fica uma tudo viagem. Você tá confortável. Olha aqui, e são não dois. Viajar e é o Flamengo tem duas levas nessa pegada durante o torneio. É, a outra é depois lá pra frente na volta. Lá pra frente. E rodada. Agora vem, campeonato de pontos corridos, você pega um embalo desse aí, nego te dá um empurrão no meio do torneio. Dá pra pegar. Mas ajuda, você vê, por isso que eu falo muito do momento. Eu não sei se tem até uma intenção de auxílio. Você foi bem muito político agora. Não, do momento, porque, por exemplo, o Flamengo estava brigando pelo título no ano passado, quando o Maracanã ficou pronto, voltou a jogar no Maracanã, com o Maracanã ferrou, voltado, né? Começou a se dar mal. É. Porque era o momento. Mas é o que eu falo. Quando você sim, mas as condições têm que ser iguais para todos. Se você vai bem ou mal naquela condição, é problema seu. Mas as condições têm que ser iguais a todos. Mas tem um detalhe aí, né? O Flamengo, ele jogou, quando ele voltou a jogar em casa, e ele tava totalmente pressionado a ganhar pra ficar atrás, pra tentar manter o foco em cima do Palmeiras. Quando você tá nessa situação, é diferente. Eu acho até que quando você pega um embalo nas primeiras rodadas, de sétima rodada até a 13, olha, você tá meio que no começo do campeonato. Atento, se você embala ali em primeiro, aí os outros que tem que correr atrás de você. Rodada 7, o Flamengo recebe a Ponte. Na oitava, joga com o Fluminense. Na nona, recebe o Chapecoense. Na décima, aí sim sai, visita o Bahia. Já foi 3 em casa aí. É. Aí décima primeira, recebe o São Paulo. Na décima segunda, joga com o Vasco. E na décima terceira, recebe o Grêmio. Casa. Mas ele saiu. São 7 jogos. Uma ele sai. Em sete saiu uma. Três em casa, uma fora, três em casa. Em sete saiu uma. Três em casa, uma fora, três em casa. Esse cara aí fez o jogo, beleza. Falar, não, mas o mando é do Vasco contra o Flamengo? É do Vasco. Ah, mas a torcida é mista. Mas é lá, não precisa viajar. E lá não viajar. Tem estádio de um e de outro. Sombra, e não precisa viajar. É. São Januário, né? Agora, se você fizer a tabela... Não vai jogar em São Januário, não. Não joga em São Januário. E lá... Aí é que tá. Agora, você tem como fazer a tabela, e o cara demonstra como você pode fazer a tabela, respeitando a possibilidade de você chegar e jogar no máximo duas vezes em casa e duas vezes fora. Duas na sua cidade e duas fora. Verdade que são 5 representantes de São Paulo e 4 do Rio. Mas esse equilíbrio que você está pedindo é que no final das contas o time vai jogar 19 como mandante e 19 como visitante. Tudo bem, a sequência pode ser importante, é o que eu falei. Mas depende mais do time. De repente, você jogar em casa pressionado, o Dodô falou aí. Eu acho até que a queda do Flamengo não tem muito a ver com o Maracanã. Tem a ver com o que você tá falando dele ter jogado como visitante. É como se eu desse um carro de 6 cilindros pro Domênico e um de 4 para você. Ah, tá, o motor dele é mais forte. Mas tudo depende de quem vai dirigir. É que ele vai ter que jogar contra o Rio, contra o Fluminense no Rio, vocês têm que correr com motores iguais, cara. Não, mas aí que tá ali, ele joga. O Corinthians também joga com o Palmeiras aqui, com o São Paulo aqui. Não importa o mando. Mas aqui, o São Paulo também joga aqui. Mas aqui é na sua casa. Sim, mas você não viaja. Com a sua torcida. Mas você não viaja. Mas não viaja. E mesmo assim... Mas esse é o negócio. Você não viaja. Eu tô viaja. Mas São Paulo e Palmeiras não fazem 3 na sua cidade. Eu tô tentando lembrar quem teve uma sequência dessa aqui no Brasileiro. Não me lembro se foi no Brasileiro ou foi no Paulista. Eu tô tentando aqui, eu vou ver se eu entro no Google e vou lembrar. Teve alguém aqui que teve uma dessas. Talvez o Santos, porque ficou mandando o jogo dos outros no Pacaembu. Não, os outros foi, mandando o jogo no Pacaembu. Não foi brasileiro, não. O Santos, no começo Paulista. Do Paulista, ele jogou 4 seguidas. É. Sim. O que é um absurdo. Ah, lembrei, é isso aí. O Santos jogou 4 seguidas. Não, mas eu falei. E nós não falamos que era absurdo. Mas eu não tô falando que vocês não falaram. Quando você eu falou do São Paulo, eu falei o Santos no Paulista. Eu tô falando que isso aí acontece toda hora. O Santos no Paulista, mas o que mas a gente pode, tá falando... Não, não pode, mas acontece. Não pode, principalmente quando se tem a possibilidade de fazer o certo. Tem uma outra coisa também, né, Sombra? O campeão brasileiro do ano passado... Plenamente. Foi o melhor visitante do Campeonato Brasileiro e não o melhor mandante. O melhor mandante foi o Atlético Paranaense, o melhor visitante foi o Palmeiras. Sim. Então, assim, o time que vai brigar pelo título, e o Flamengo vai brigar, o Palmeiras também, tem que ter um ótimo desempenho fora de casa. Tudo bem, Ale, mas você sabe que... Eu tenho que dar um microfone tão bom pra você quanto eu dou pro Domênico. O que vocês vão falar no ar é problema de vocês. Mas isso aí não tá. Mas vocês têm que ter condições iguais. Mas isso não tá nos 19 jogos... Em casa e os 19 fora? Não, porque você tem viagem a ser feita. Por exemplo, o você esporte, tem três, se você tem três jogos... O esporte não vai jogar no estado dele, deixa tanto quanto São Paulo, Palmeiras, Corinthians... Porque o Flamengo, por exemplo, ele tem a vantagem de, no Rio de Janeiro, não existir praticamente a questão do mando. É estádio neutro e torcida dupla. E ali não tem Ale, mando único. São Paulo, Santos e Palmeiras não tem essa vantagem de ter tantos jogos na sua região... Em casa, São Paulo e Palmeiras não jogam mais do que duas nos seus domínios. Aí, é isso. Sendo seu mando ou não. Porque assim, Alê, se você joga três. Não precisa viajar. É diferente você não viajar três seguidas. Não, eu concordo, Dodô, mas só que nessa mesma fase do campeonato. No retorno, o time vai ficar viajando. Não, porque tem o jogo do Rio. Não, mas aí como é que vai fazer? Você entendeu ou não? Aí se aqui a polícia manda torcida única. Aí não é culpa do Flamengo. Então, não é mas, Flamengo. Mas o problema não é nem, acho que nem torcida única, gente. O problema aí não é nem torcida, acho que nem foi visto isso aí. E também é o lance o problema é mais você viajar. Mas bem, viajar, mas então, não. Ó, tem uma matéria da ESPN ali. Tem uma matéria da ESPN falando aqui, ó. Matéria do ano passado, inclusive. Só um minutinho, mano, que o Domênico tá dar um recado aqui, mano. Ah, tá, beleza, é um recado mano. Importante, tá verdade, olha, porque é o seguinte, falamos aí, né, agora há pouco, mas vou repetir, RG. Tem palmeirense que tá louco pra assistir o Verdão jogar contra o Atlético de Tucumã. Pela Comembol Libertadores Bridgestone. E parece impossível conseguir esse ingresso, mas não é não, hein? Como que faz? A Bridgestone vai te ajudar com essa, hein? É só você comprar quatro pneus Bridgestone ou Firestone. Você vai ganhar um par de ingressos pra assistir esse jogaço do Palmeiras. É isso mesmo, você ouviu? Você comprou quatro pneus Bridgestone ou Firestone, hein, ganha um par de ingressos pra ver o Palmeiras contra o Atlético Tucumã. Não dá pra perder essa, hein? Aproveite e vá direto agora pro revendedor oficial Bridgestone mais próximo antes que os ingressos terminem. Aliás, você pode até acessar para você saber um pouco mais aí dessa promoção acessando www.torcidabridgestone.com.br. Como tá um trânsito desgraçado nessa hora, gente? Sim. Aproveita, olha, tá passando perto de uma Bridgestone, para, troca os pneus, tá precisando trocar o pneu aí. Boa. E já ganha o par de ingresso, amigão, tá bom? É Bridgestone! Boa. Legal, diga, mano, complementa aí. Só passar a informação aqui, Sombra. Ó, por exemplo, o ano passado, matéria que tá na ESPN. Ó, o título da manchete aqui, ó. Vai lá, ó. Inclusive, ouve aí, Domenico. Fugiu agora. É, quando eu não bola, ele vazou. Quanto covarde? Menos de 200 quilômetros por viagem, tá certo? Palmeiras tem o melhor começo de tabela do Campeonato Brasileiro. Aí no corpo da matéria fala o seguinte aqui, ó. A equipe Alviverde é a que menos terá que viajar em suas cinco primeiras partidas. Isso porque a estreia será em casa, enfrenta o Atlético Paranaense, nesse sábado, que era na estreia do Campeonato Brasileiro, seguido por uma curta viagem a Campinas e mais três confrontos em São Paulo, entre eles o clássico contra o rival do Morumbi. Somadas as distâncias, o Palmeiras percorrerá apenas 166 quilômetros entre idas e voltas. Ou seja, cinco primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro do ano passado favoreceram o Palmeiras e ninguém ficou com mimimi. O Palmeiras nas cinco primeiras rodadas foi ridículo. Mas isso não tem questão. A tabela tá. Mas se foi, tudo bem. Mano, se foi, não. Se foi, tá errado. Mas não tá errado, Domênico. Não, mas eu não vejo. Não saio, não. Tem que gravar. Não, fugiu. Covarde. Correu, covarde. Tem caráter. Covarde. Burra, sua burra. Mas eu sou. Magnaldo, você falando assim da sua mina. Inclusive, eu agradeci aqui o Alan que passou a informação aqui. Mas o negócio é o seguinte: o fato do Palmeiras ter sido beneficiado aí com essas curtas viagens. Apenas 166 quilômetros entre idas e vindas. Velho, na boa. Não quer dizer que o Palmeiras tenha sido beneficiado de propósito. Não. Agora existe aí uma teoria da conspiração quando envolve Corinthians e Flamengo. Que aí é embaçado. Aí é embaçado. Não, você tá querendo defender uma situação do Corinthians. Pelo contrário, o ano passado tá provado aqui por A mais B que o Palmeiras foi beneficiado. E sabe quem foi o segundo time que... Que mais foi beneficiado aqui? Não. Foi o Curitiba. E depois foi o Santos. Mas não tem que ter esse tipo de benefício pra ninguém. Mas errado, é que dá, Sombra. Não, isso não é má fé, é incompetência de quem faz a tabela. Ah, então agora não vamos falar porque é incompetência? Então, mas é que tá. Quando é o Corinthians e o Flamengo, aí todo mundo faz o baoba, é teoria da conspiração, mediante. Que mediante? Foi um engenheiro que falou. Chupa antes. Não foi um jornalista, foi um engenheiro. Mesmo assim, o cara quer polemizar contra a Corinthians e Flamengo. É um engenheiro antes. Aí, Roberto, anota o nome desse cara, é pra nunca contratar. Tá louco. Você também, Bandeira de Melo. antes. Talvez se contratasse esse engenheiro, não cairia pedaços do estádio. Desculpa, teu estádio nunca cedia uma Copa, então não vem falar de patrimônio, não. Aliás, não cedia a Copa aqui, nas condições em que foi, é melhor nem sediar, né? Tá chupada, não sei. Ser cúmplice dessas coisas não que a gente sei, anda vendo é melhor não, sei, né? Até agora não tem nada provado. Saber quem fez o PowerPoint. O Corinthians é vítima, Paquito, desculpa. Não sei, não vi. O Corinthians é vítima. Quem sabe morreu. Tá no PowerPoint. O Corinthians, ele é citado no processo não como réu, você deveria ler um pouco mais. Daqui a pouco vão dizer que quem escolheu o estádio foi a digníssima, mas né? Você tem dúvida? Agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu automóvel. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda, até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu carro com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor. Estádio 97. Agora vamos ao momento Sem Parar. Três ouvintes na sequência. Isso mesmo. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre o seu. Toca, Asdrubal! Ridículo. É da minha época. Ridículo isso. É da sua época? É. Da época que eu levinha. E aí, o que tem que é da tua época? Gostou? Gostei bastante, é a que eu prefiro de todas. Olha, Domingo. Me desculpa, Aguinaldinho, mas é que eu gosto dessa. Alô? Você tá certo. Alô? Alô? Alô? Alô, alô? Responde. Fala, Mudinho. Alô? Alô? Quem fala? Daniel. Daniel, tudo bom? Tudo bom, Noêrico, e você? Bom, graças a Deus. Daniel do quê? Daniel Dibi da Silva. Dibi da Silva. Tá isso, certo, amigão. E quantos anos você tem? 39. A RG 3.9, hein? Tá aí eu gosto quando eu vou pro banheiro de levar, cara. Como assim? Aquele, levar? Aquele Dibi da Mônica, sabe aquele pra ficar lendo lá? Sensacional! Sensacional! Ai, meu Deus do céu. E qual que é o bairro, hein? Benjamin tá rindo até agora. Vila Ema, Benjamin. Zona Ema, querida. Cada um com os seus problemas. Isso mesmo. Tá certo, e o time? Verdão, doutor, Verdão. Opa, Verdão é nós, o campeão brasileiro. Ô, doutor, calma. Não tem mais ingresso. Acabou, hein? Acabou essa. Calma. Acabou, pô. Tô achando que os caras estão ligando só pra isso agora também, hein? Acabou. Você percebeu que é isso aí? Deus, acabou, fera. Pô, toda hora agora vocês querem. Fazer o seguinte, peraí. Peraí o quê, Domingo? Você quer muito ir no jogo? Muito, Dodô. Quero levar meu pai. Quem que você vai levar lá? Meu pai. Ah, então o papai merece. Você vai arrumar, não, de novo? Pai, seu pai papai vale a pena. Seu papai pai vale a pena. É uma mãe, hein, Dudu? Não. Eu Papai tem 80 anos, Dudu. Quantos anos? 80. Ele já foi lá na arena nossa, não? Não foi na nova arena. Então ele vai agora, desde que você responda uma pergunta. Não posso descolar assim sem... Que você me responda uma pergunta? Boa. Certo, Dodô, me ajuda aí, hein? Vamos lá. A pergunta é essa, ó. Qual é a marca oficial de pneus da Conmebol Libertadores Bridgestone? Bridgestone! Aê, garoto! Ei, rapaz! Você vai... Boa, garoto! Curtir o Palmeiras e Atlético Tucumã, válido pela última rodada da primeira fase da Libertadores, tá bom? Ô, Domenico. Você tem que mandar um e-mail pro Mota... Mota, M-O-T-A. Arroba, isso, M-O-T-A, arroba 97fm.com.br. Maravilha, é número 97FM, tá bom? Boa. Fala, vovó. Não, aqui é o Rudy mesmo. Fala, Rudy. É porque no começo do programa, a gente iniciou porque uma piada de que o agasalho da RG vem mais que o Benjamin, feita pelo Ale, que eu achei totalmente deselegante. O rapaz tá indo embora agora, nunca vem, quando vem, vai embora no mês. Parecendo o Valdívia. Olá, eu sou o Ali. Tá parecendo o Valdívia, quando joga, se machuca no meio e vai embora. Quer dizer, a minha jaqueta faz mais o programa que você, é isso? Ah, que isso. Ah, entendi. Não, não a jaqueta assim. Retrô? É, a jaqueta retrô. O dono é retrô e a jaqueta acompanha. É. Tem que ir alguma loja de permuta, Ali, o que é? Vai pra cima, fala, cara. Não, não, não. Fala, velho. Não sente o golpe, não. Ô, amanhã eu conto com você aqui, hein? Tô dentro, ah, eu também. Você vem? É encontro marcado, hein? É. Rude, você vem? Daniel. Amanhã eu tenho show. Ô, Daniel. Fala, Dodô. Rapaz, o Cuca chegou aí, você curtiu aí, você gostava do Eduardo Batista? Cuca chegou. Pra falar a verdade, graças a Deus que o Edu foi embora, né, meu? Graças a Deus, né? Tenho nada contra ele, uma boa pessoa, honesto, mas técnico pro Palmeiras, pra esse nosso time, tem que ser no nível do Cuca. É, pra botar em ordem a casa. Time com várias estrelas aí, é complicado. Tem que ser um cara que tenha tarimba, né? Não adianta. Pedigree. A gente chegou tristinho, né? Porque. Ô, Cuquinha. Sabe por quê? Ô, Cuquinha. Oi, boa noite pra você. É um prazer enorme dizer que a gente tá de volta pra fazer alegria, ousadia, ousadura, alegria, emoção, né? Procede que ele tava debilitado no dia. O cara me falou que ele tava com dor de barriga. O que aconteceu? Eu vou dizer pra vocês. Fala, o Vintinho. Deixa o Vintinho falar bonitinho. Fala. Cuca. Bota o Dudu pra jogar bola de novo, Tietê. Que esses caras aí, a performance dele tava muito baixa com o Eduardo, hein? Não, eu vou voltar, mas meu medinho é daqui a pouco sair o Tietê fala mal da gente, né? Por trás, né? E fica com esse medinho. Né? Falou bem de você, rapaz. É bom pra caramba, Cuca. Até eu botar a hora na casa lá. Eu vai fazer até o Borja. Borja vai jogar muito contigo. Vou botar ordem e a calcinha roxa em todo mundo pra dar sorte. Calça roxa, é verdade. Ficar de joelhinho na beira do caminho. A volta da calça roxa. Domênico, Daniel e Cuquinha. Oi. Três pontos fundamentais que vocês acham que tem que melhorar, por exemplo. Três pontos? Vai. Três pontos que tem que melhorar. Fala aí, Daniel. Eu acho que as laterais, os nossos laterais aí não estão jogando bem. Puta, eu ia falar isso. Precisa melhorar. Aí, principalmente a cobertura no contra-ataque do outro time. Mas o Michel Bastos não resolveu o problema da lateral esquerda? Não, mas ele jogou uma vez. Então, mas não resolveu? Calma. Não? Esse sombra, ele é danado. Não. Peraí, vou trazer mais bolinho pra vocês. Vocês falaram aqui, meu, o nosso lateral esquerdo achamos, é o Michel Bastos. Eu acho que ele foi bem. Ah, então resolveu. Não, mas era o... Era o Eduardo Batista agora, ah, não é mais, né? Sim. Não, ele foi bem, mas ele tem que ficar de Coringa, né? Ele tem que ser um Coringa. Olha, ele joga no Coringa, meio, nossa, Coringa. Ele é Coringa? Coringa. Ah, bom. Que mais? Vai, laterais. Coringa, sua burra. Eu acho que o segundo ponto é voltar, que eu falei lá, que o Tietê, o Dudu, precisa voltar a jogar bola. Bom, mas aí são mais que três pontos, né? O Tietê, o Dudu... Aí já foi por aí... um monte de pontos, já, hein? Aí, tá ruim o negócio, hein? Não, eles têm potencial, o Edu matou ele, sei lá o que aconteceu. E agora o Cuca vai fazer ele jogar em bola. Essa é a minha opinião, não sei o que vocês acham. Bom, eu Domênico no pique! Não, eu acho as laterais, tanto de um lado quanto do outro, não estava surtindo efeito como estava surtindo o ano passado, né? Muito também, acho que se deve ao meio de campo do Palmeiras também não tá legal também. Porque o ano passado, nós tínhamos Moisés e Tietê jogando muito. Mas jogando muito. Verdade. Quando você cai de... Eu sempre fui a favor de um time de futebol, quando ele tem um meio de campo consolidado, não tem como você perder jogo. É difícil. Quando você tem um meio de campo bem estabilizado, as laterais acontecem, a zaga joga melhor, tá bem postado, é difícil. Você pega aí os grandes times de futebol brasileiro, tinham um meio de campo muito sustentável, vamos dizer assim. Então não tem jeito. Sim. Eu acho que se o Palmeiras voltar a jogar bola... esses caras aí, então, o Felipe Melo que chegou agora, né? Mas eu acho que o Felipe Melo nem tanto, porque ele tá jogando bem. Sempre com responsabilidade, dando tapa na cara de Uruguai, mas com responsabilidade, glórias a Deus, mas abençoando o nosso Senhor. É isso aí, Felipe. Mas o Tietê, eu também acho, mas o Tietê jogar o que vinha jogando o ano passado, hoje nós não temos o Moisés, e eu não sei se vai ter esse ano ainda, então, nesse caso, acho que o Guerra pode fazer essa posição, né? E se fizer muito bem feita, acho que os laterais começam a jogar de novo e a coisa começa a acontecer e fluir. Um outro ponto, Sopra, que eu acho que é fundamental e que estava surtindo efeito no ano passado e que nesse ano está uma porcaria, essa é a verdade. São as bolas alçadas do Palmeiras na área do Palmeiras. Principalmente as lateral, né? Eu vou dizer para você, porque é o seguinte, o Palmeiras no ano passado dificilmente tomava gol de bola aérea, mas difícil tomar gol de... Hoje, bola aérea é uma desgraça. É verdade, essa é a verdade. Não tá jogando bem. A nossa zaga é alta. O Mina então, e o Vitor Hugo. Então, eu acho que o Cuca tem tudo pra colocar de novo uma zaga sustentável com relação a bolas que sejam alçadas na defesa do Palmeiras. Quando que o Luan vai poder... Não, eu não ponho nem três jogar pontos positivos, pontos que precisam ser recuperados. Mas eu coloco aí, Sombra, meio de campo e essas bolas aéreas do Palmeiras que são alçadas, né? Não com o Palmeiras jogar bola aérea, mas sim defensivamente, entendeu? Aí eu acho que é por aí. Agora, o grande ouvinte aí, que eu nunca sei o nome. Opa, no pique. Muito obrigado. Daniel, amigo. Você vai assistir o jogo, vai ao estádio domingo ou não? Não, não vou, esse domingo não. Então eu tenho um grande convite a você. Vamos à família Pimpolini, Dom Carlos e o Domênico. Dom Carlos Pimpolini, ele prometeu uma coisa muito boa. Cada gol do Palmeiras vai ter virote de nhoque. Virote? Exato. Gol do Palmeiras, virote de nhoque. Como assim virote de nhoque? Pega aquele copinho de tequila. Nhoque líquido? Não, nhoque mesmo. Põe o nhoque dentro do copinho, é pra dar sorte. Você está convidado. Então anota aí. Molho branco ou molho azul? Aí ele escolhe, é do... Não, é olho branco que combina mais com palestra. Molho verde. De brócolis. Alpesto. Olha só, alpesto é horrível, viu? Mas enfim, molho verde é alpesto. Então, alpesto é bom. É, então vai ser alpesto. Alameda Santos, sem número. Família Pimpolini. Domênico, você também está convidado. Obrigado. Daniel, um abraço pra aqui. Você. Tem o pessoal ouvindo a gente nesse momento, o Ari, lá no Jardim Japão, mano. Oh, é nóis, meu. Os caras estão com a loja deles em alto volume ouvindo a gente agora, rapaz. Jardim Japão. Tá virando, aí. Tá virando moda, hein, escutar o Estádio 97 em alto volume. Alto, hein? Legal. Loja a bordo. E é bacana. É isso aí, vamos incomodar todo mundo, aumentar o volume aí. Isso aí, vamos aumentar o volume. Vamos transformar no inferno. Braço pro loja do quê? O Ari, o Maciel. Loja do quê? Loja de celulares. Ah, aí sim, mano. Aí sim, fala, meu velho. Os diretinhos, tamo junto. Já escuto vocês aí desde a época da faculdade. Isso foi em 2000 e... ano de 2000. Eu casei, tive filha. Opa! Continuo escutando boa vocês. Boa moral. Aí, boa, garoto. Já tá até aposentando. Parabéns, suplemento novo, velho? Obrigado, viu, mano? Valeu aí pela audiência. Tá certo, tem que demorar. Ô, mano, posso fazer um mexer aí da Bozano? Pode falar, mano. Fica à vontade. Bozano me garante 3 vezes mais diversão e proteção? É, você inverteu ali, é proteção e diversão, mas ganhou um kit top do desodorante Extreme, tá bom? Valeu, mano. Ô, Daniel! Se é Corinthians, vai ser sensacional, hein? Obrigado, viu, irmão? Tamo junto, eu valeu pela audiência. Ô, Daniel! Obrigado pro volume também. Valeu, eu não sei, mano, se tá certo. Não, deixa ele aí, peraí. Ah, deixa. Você trabalhava na Chubi, é isso? É assim que fala? Chubi. Opa! Seus amigos falando aí, isso mesmo. Manda um abraço, o Souza, manda um abraço, seu Souza. Um abraço, amigo Souza. Falou, cara, abraço pra você, obrigado, boa noite. Valeu, boa noite. Falou, boa noite. Valeu. Agora é a hora do segundo ouvinte do Momento Sem Parar. O Sem Parar funciona com um único adesivo. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre o seu. Toca, Asdrubal! Jamino, Can! Ah, pro inferno. Pedala, mano. Ei, pedala, capão, mano. Chupa. Alô. Alô. Opa, quem fala? Aqui quem fala é o Erickson. Erickson, negócio. Erickson. Um abraço pro Sony Erickson. Lembra? Erickson. O primo dele trabalha no Sony, né? É meu apelido. Ô, meu velho, e aí? Erickson do quê? Erickson Vinícius, em paz. Do Santos. Em paz? Em paz? Novaes. Novaes. Ah, Novaes. Novaes com I do Santos. Novaes. Consegui, baralho! Truco! Tá bom. Ô, meu velho, e quantos anos? 2.3, Dudu. 2.3, RG. Mas ele já falou, não adianta insistir. Como assim, RG? Como falou o quê? Que não vai, pô. Ah, sensacional! Sensacional! Olha! Que isso? Idiota. RG, você ofendeu o Carlos Alberto. Esse imbecil só sabe gritar. E tinha aquela música, lembra? Da Janeiro, do Janeiro Janeirondi. Ah, é. Não se vai! Eu saí do tempo. É. Mas aquela música era uma versão de música gringa? Não se vá, não se vá. Era do KC, please don't go. Não, please don't go. Não se vá. Tá bom, ô velho, se tivesse no penhasco, não. Benjamin, se tivesse no penhasco, a Jane e o Irondinho de um lado. E do outro lado, o KC e todo o Sunshine Band. Quem você solta? Quem você não, salva? Quem eu salvo? É. Nossa, tá louco, quem se, pô. Tadinha da Jane. A Jane ia ter que pegar o cipó, velho. É. Tá louco, Casey não dá, velho. Casey é, Casey, é, né? Top demais. Casey é sensacional. Ai. E o time, brother? É, o time é Sociedade Esportiva Palmeiras. Opa! É. Chega, hein? Chega, hein? Verdão, chega verdade. Com essa porra de ingresso, hein, velho? Chega. Só faltou o bairro aí, né? E olha que a feijoada foi ontem. Qual que é o bairro? Ah, o Gomes é que vai sofrer aqui, é São Matheus. São Mateus? Ah, Mateus. Essa é a história de muitos em São Mateus. Periferia é periferia. É nós. Tá bom. É nós, né? Eu que eu conheço. Imite o Benjamin aí, que ele adora. Imita aí, imita aí. Vai. Ele se ri, né, moleque? É um dos melhores também. Ah, é sensacional. Olha, é curioso, Domenico. Fala aí. O Petkovic foi anunciado como gerente do Vitória duas semanas atrás e hoje ele virou treinador. Ele derrubou ele mesmo. A pessoa entra e vai galgando. É. Caramba, hein? Ô, Dodô. Fala, meu velho. Eu já encontrei com você duas vezes, cara. Opa! Na cidade de São Paulo. Como é que é? Não entendi. Eu trabalho no cidade de São Paulo aí lá na IREP. Já encontrei com você shopping duas vezes lá. Ah, no shopping? Vira e mexe, eu tenho que comprar coisa pra minhas filhas lá, rapaz. É, então, eu trabalho lá, sou demonstrador lá. Pô, que legal, velho. Domênico, mas você deu desconto pro Domênico, velho? Ah, não ganhei desconto, não, mas eu compro lá, não tem crise, não. Não, mas pra ganhar desconto, você é famoso, velho. Mas o Domênico comprou uns brinquedos bacana pras filhas dele? Bacana! Não, a última vez que ele foi lá, ele tava procurando, eu não lembro se era Monster High. É. Era alguma boneca assim pra filhinha dele. Ah, é? O cara entregando, velho. Diz aí, mas a última vez que eu fui, eu tentei comprar uma coisa, mas tava muito caro, velho. Aquele negócio lá, como é que chama lá? É, não tá fácil, não. Não, aquele roller, aí, né? Não sei o quê. Como o que, Domingo? Ô, Dodô, deixa eu te perguntar. Parece um skate lá que é de motorzinho. É, chama roller grande. Ah. É pra minha filha, o trouxa. Ah, não sabia. Te dá um tapa na orelha pra você ficar esperto. Mas peraí, ele nunca comprou um brinquedinho pro Aguinaldo? Aí? Não, comprei pra tua velha, pra tua mãe. Não, Dodô não era essas coisas. Dodô é palestrino. Vou perguntar aí pro Dodô, a voz master do Brasil. Ô, Dodô, aí, meu voz master? Hoje é quinta-feira, tem jogo do Verdão aí, Libertadores. Queria saber aí se ainda tem ingresso pra Libertadores. Puta, cara, agora acabou o meu ingresso. Ah, até que enfim, hein? É, agora acabou o meu ingresso. Primeira vez que eu consigo ligar, assim, eu tenho uma cota, mas eu tenho uma cota por dia, e a minha cota do dia terminou. Você já viu, quando ele for comprar a tal da rola... Mas amanhã é capaz de eu ter. Amanhã é capaz de ter, cara, de novo. Amanhã sim. Só vou conseguir ligar, velho. É, que pena. Mas beleza, acontece. Agora tem, acontece, acontece. Não, tô feliz já de estar falando com vocês. Eu tô muito feliz de vocês, cara. Mas você tá trabalhando essa hora? Tá de folga? Como que é? Não, eu não. Eu tô afastado do trabalho lá, tive uns problemas lá, tive que me afastar já faz um ano já. O que, que foi? Furto? Que isso, mano? Você tá louco? Eu não moro em Itaquera, não, mano. Ah, não sei, ué. Afastado sem causa, um aninho. Não sei o que é. Pra não dar justa causa, falou que tá doente, quebrou o pé. Você já vai jogando assim, você nem não conhece. Não sei. Por isso que eu perguntei. Eu falei. Eu fiz uma pergunta, não foi uma afirmação. Não, foi furto. Tô tratando de problemas psiquiátricos. Agora o Sombra se empolgou, cara, agora. Mas agora é verdade. Mas eu sempre agora tive essa teoria, área. Sombra. Eu sempre tive essa teoria que trabalhar em loja de brinquedos, cara, causa distúrbios. E geralmente, cara, é verdade. Tá louco? Mas desculpa, mas explique melhor, fale mais sobre isso. É verdade, Sombra. Sabe por quê? Escorra sobre o assunto. O barulho de brinquedos é tão grave quanto você trabalhar em obra, cara. É verdade que esses brinquedos ficam batendo aquele ursinho que bate prato de bateria. É verdade. O tempo inteiro? Você precisa usar aquele protetor auricular, velho. Não, mas a questão não é o shopping, a questão é a loja. E sem contar, Sombra, você tá frequentemente vendo produtos maquiados, por exemplo, palhaço. Palhaço é uma coisa que deixa a pessoa louca. Palhaço. Mas tem muita criança, tem medo de palhaço. Pois é, e a criança é um ser puro. Benjamin, não minta. Você tinha medo de palhaço quando era criança? Medo não, mas eu vou te falar. Eu, por exemplo, abomino circo. Nossa, que azedo. Não, mas não é por causa dos maus tratos aos animais? Aqueles não tem antigos. Mais animais em circo. Agora, o palhaço, por exemplo, na minha época, quando eu era criança, o Bozo era legal pra caramba. Eu não tinha medo. Não, mas alô, criançada, o Bozo chegou. Não, mas o melhor fazendo Bozo... alegria pra papai e vovô. O melhor Bozo foi aquele drogado lá. Não. Eu concordo com você, meu. Eu vi ele na TV correndo ontem. Ô, mano, quando você era criança, você sonhava? Ô, mano, quando você era criança, você sonhava que os brinquedos que estavam no teu quarto e eles iam te uma pegar? Uma noite no museu. Não, é igual aquele filme da boneca Annabelle. Annabelle. Mas a Annabelle é real a história. Sim, sim. É, essa é real. Não, é sério. É real, é real, é real. A boneca maldita, ela existe. Existe. O casal, ela conhece o casal lá, o... Eu não lembro o nome do casal. Ele tem a boneca. Não, não, o casal... Mas a Sandra existe. Olha, ele tocou que o filme Annabelle é verídico. O vídeo queria me devolver a pedrada. O que você falou agora, amigo? Não, os jogos que ele jogava era só em ativar a bomba, tinha que ter bomba pra ele brincar. É bomba. Mostra pro Benjamin. Você que falava com quem e eu que tô doido? Vai te catar. Não, mas vamos falar de Verdão aí. Fala aí, velhinha. Não, mas só explica, não, mas você queria falar do Verdão, pô. Pera aí, pô. Mas quais os problemas psiquiátricos que você teve? Então, tanto pessoal, né? Pera. Por mais que eu tenha 23 anos, eu tive muito complicado e tal. E aí foi virando uma bola de neve e quando estourou, aí... Peraí, começa de novo. O Sombra ficou falando, entendi. Fala o começo de novo. Ô, Sombra. Não, porque quando eu era pequeno, a gente teve uma infância muito complicada e tal. Aí eu fui adquirindo uma bola de neve, né? E aí a bola de neve estourou um dos tempos pra cá, já faz um ano já que tô fazendo tratamento aí. E o que salva mesmo assim é ouvir a rádio. Mas você tá melhor já ou não? Então, cara, eu acho que eu tô finalizando o tratamento, mas... Ah, garoto, é isso aí. Não, mas sem sacanagem, quais os... Para, Benjamin. Não tô, pô. Para, gente, eu não tô zoando, não. Mas para, chega. Não, não é, pô, é curiosidade, cara. Às vezes tem gente no carro que pode estar o mesmo problema que ele e ele pode ajudar, meu. Não tô tirando isso carro, não. Não tem nada que ajudar. Ajudar, você vai procurar um profissional, sério. Um psicólogo, um psiquiatra. Ô, amigo, mas... Ah, tô falando sério. É que RG é limitado, ele não entende. Não tem RG limitado. O que tem que ter é um limite, é isso. Fala um negócio. Mas quais foram os sintomas? Quando você percebeu que você estava com algum tipo de problema? Foi depressão grave, síndrome de pânico alta. Ah, sabia que você... Qual foi o outro? Eu esqueci aquele que você fica agitado, eu tô tão nervoso. Não, fica calmo. Esquizofrenia tem você, Mota. Você que fica vendo índio na tua casa. Pera, fala, amigão. Então, não foi esquizofrenia, mas eu não lembro o sintoma, mas foram três. Mas eu tô com um negocinho aí pra ficar mais calminho, mas agora eu tô reduzindo. Ah, que bom. É, amigão, isso aí vai passar. Olha, quando você tá num problema, quando você tá com um problema, eu já passei por isso, tive que abandonar colégio por causa disso, nos anos 80. E tem muita gente que tem esse tipo de problema. Muita gente. Entendi. Muita gente. E outra, quem cara. Tem, não, mas... E quem tem o problema, às vezes, quando tá no auge da história, acha que isso não vai passar. Acha que, puta, nunca mais a vida vai ser mesmo, etc. Aí, então eu vou te dizer um negócio. Vai passar, você vai ficar legal. E não tô te falando aí porque... porque é uma mensagem religiosa. Vai passar, levanta e anda. Não, é porque vai passar mesmo, você entendeu? Porque o negócio é assim, cara. Você vai se tratar. Precisa se tratar, né? Tem que se tratar. Porque tem gente acha que passa. Exato. Ah, só falar vai passar, passa. Não. Não. Você vai precisar de um pouquinho de esforço seu. Você vai precisar de orientação psicológica, psiquiátrica. E com remédio você vai melhorar. Mas, ô, amigão, muita gente acha que é brincadeira. Não é brincadeira, não, hein? Você tá rindo? Você tá rindo, mas, ó, amigão, eu não tô rindo, é que você falou óbvio. Muita gente acha que é brincadeira, mas, olha, quarta-feira, a doutora Rose Vilela sempre tá aqui, né? Grande Rose. Algumas dúvidas, inclusive ela essas dúvidas. Ela é tia do Vilela aqui da rádio? Não, aqui às 10 da manhã, E ela contou isso, é muito sério, cara, esse negócio de depressão. É síndrome do pânico, é uma coisa que... Muita gente tem, às vezes é complicado. Mas, ô, amigo, mas se cura sim, tem solução pra coisa. Mentaliza. Tô quase no final já. Vai nessa. Mentaliza e pede pro Tite. O Tite vai te ajudar. Tite! É verdade, Tite. Deus, né? Tá maluco? O Tite é um semideus, mano. Não. Porque você pedir pra Deus, Deus tá muito ocupado, velho. O Tite é um semideus. Então ele dá uma prioridade maior. Pede pra ele curar você, seu infeliz. Mas quando você sair dessa, você vai ver que você vai reaprender, você entendeu? Você vai começar a se... reacostumar com a coisa de você voltar a trabalhar. Não vai num impacto só, assim, tipo, ó, do tudo ou nada, você entendeu? Ah, devagar, saiu, né? Ó, vou te mandar um você tá cutucando, mano, você é um fiel. Eu quero fazer uma pergunta pra você. Se beija a minha, é só. O ouvinte amigo. Já tá rindo, o já ouvinte, não, o ouvinte amigo, graças a Deus, pelo que ele fala, ele tá já no final e tá tudo certo. Agora, meu problema é com você. Como assim com você? Não só pra você, falou, a partir de que momento, conta um pouco pra gente aqui, o pessoal que tá no carro, viu? Sei. A partir de que rindo, momento você desgastado. Começou a acreditar que, por exemplo, filmes como Annabelle e Chuck são verídicos? Não, Chuck não, mas Annabelle é. O filme Annabelle é baseado em fatos reais. Você pode achar que os fatos o não Chuck são reais. O Chuck também era um boneco que... Não, o Chuck não. O Chuck é ficção. Olha, tem já o Chuck é ficção. Não, mas tem tempo, Domênico. Ah, não. Quem que tá reclamando aí do tempo? Não, quem? Não. Aí, RG. Essa borboleta aqui, gorda. Vai, o elefante, borboleta. Bota, vai gargarejar no banheiro lá. Mas olha, abre o negócio da Anabelle, então fala aí. Que ah, vai, negócio. Você também tá não, nessa. É que o filme, quando, antes de começar o filme, explica que é baseado num caso verídico. O Domênico também achava que quando você virava o disco da Xuxa ao contrário, tinha uma mensagem. Ô, Domênico, se é baseado é bom, hein, meu? Não é isso. É um casal. Um casal. Olha lá. Lê aí. Que é o Ed e a isso mesmo. Lorraine. Ed e Lorraine. Isso. É um casal que tinha sua paranormalidade. Agora você... Pera! Para aí, ouve, ô trouxa! Quanto cu! Ô, seu trouxa, ouve! Paranormalidade. Seu mané. E num determinado momento foram chamados para auxiliar uma família que estava com algumas perturbações sobrenaturais em ouve. Casa. Entendeu? Tô ouvindo! Se você e depois ficar com gracinha, você vai ver. E os espíritos se manifestavam, os espíritos demoníacos se manifestavam através de uma boneca na casa. Exatamente. Numa casa. É? Exatamente. Aí o casal, através dos trabalhos deles, conseguiram isso tirar os espíritos de lá que se manifestavam através da boneca. Mas a boneca fica guardada numa redoma. Eles levaram a boneca, eles montaram uma espécie de uma casa onde eles colocaram todos os elementos. Todas as coisas ruins ficam nesse porão. Tipo um museu que eles montaram. É, um museuzão que é onde eles... Onde tem a boneca Annabelle e todos os tipos de elementos, de objetos. O Soba tá viajando, gente. Você acredita naqueles negócios do Iron Maiden? Eu não acredito. Não fala bem, fica aí. Eu não acredito nada. Né, mano? Iron Maiden é uma banda. Do porra, presta atenção aí. Não é... Não é ficção. Ô, Dodô. O Soba... Peraí. Peraí que amanhã o Soba tá ligando, tá mandando WhatsApp pro Chuck, que é amigo dele. O Chuck vem amanhã fazer o programa. Pô, seria legal se ele viesse. Seria legal. Ia ficar no teu colo aí. Porra. Eu duvido que você assista esse filme. O Chuck eu assisto. Não, esse é Annabelle. É ridículo, né? Tinha que é uma coisa ridícula. Eu duvido se você assistiu ou a Annabelle ou Invocação do Mal. Eu duvido. Mas duvido que você assista. Não, duvido. Esses filmes são horrorosos. Não, não, você tem medo. Essa é a verdade. Medo? Não é, Motinho? Eu fiquei com medo agora porque descobri o som. Eu vou ver. É verdade, é verídico. É verdade, é verídico. São casos reais. Fala, ô velhinho, fala aí. Boa noite. Então, vamos falar um pouquinho do Verdão aí, sombra, nem soltou o hino. Não, fala aí. Solta o hino aí. Solta o hino aí. Solta o hino do Verdão. Ô, vó, fala com ele do Verdão. Tá bobocando o Parmeira, vocês aí. Tá o quê, vó? Eu não. É esse trouxa que não tá acreditando. Fala com ele, vó. Ô, Norberto. Norberto, boa noite, avô. Ó. Boa noite, vó. Deus abençoe. Você acha que o Dodô e o Alê turista falaram a verdade? O Alê não falou hoje, fala aí, Alê. Olá, eu tô mais sumido que o escritor do Acre. Como assim? Ah, deixa pra lá. Ó, fala aí, vó. Você acha que o Dodô falou certo? As peças é a mesma, mas o... Acho que foi o Maninho que falou. As peças é a mesma... Mas o treinador pode mudar a altitude do time? Altitude. Altitude é altura. Eu acho assim que desde quando o Eduardo assumiu o Palmeiras, era nítido que quando a câmera focava nele, o Palmeiras podia estar ganhando, mas ele estava sempre com aquela cara de choro. Isso às vezes deixava, tipo, pelo menos eu que sou torcedor, estava muito preocupado. Verdade, Sombra, aquela verdade. Ele estava com seu braço com medo, triste, não, cara de choro. O Cuca também tem cara de choro. Peraí, isso é uma expressão facial do cara. Você não pode querer agora mandar o cara no Dr. Rey para dirigir o teu time. A expressão facial do cara. Eu no meio agora. De choro, às vezes ficava bravo. Sombra. É por isso que eu falo, amigo. O Eduardo não, Eduardo sempre é cara de choro, aí não dava certo. Ah, eu concordo com o Vinho. O Cuca não, eu acho que o Cuca vai dar uma regalada nos jogadores. Eu acho que o Dudu não tava com o Eduardo, tá um pouco o Tietchan. O Tietchan já expressou aí, falou como é que funciona. Eu acho que o Cuca vai chegar assim, vai botar ordem na casa, porque tá precisando. E ele precisa dar um tapa na orelha do Borja lá pra ele parar de se achar estrela, porque ele não é estrela. Ele só fez mais gols na Libertadores, mas ele não é o Cristiano Ronaldo, ele não é o Messi. Então eu acho que o Cuca vai ter que ter uma conversa com ele, uma conversa com o Dudu de novo, aproveitar aí que o elenco tá sendo enxugado agora e conversar com as peças, porque parece que o Rafael Marques também não vai ficar. Mas ó, Norberto, tomara, Edson, viu, que domingo... Edson, domingo o Palmeiras chegue lá e ganhe de goleada, né? Olha, vindo coisa. Eu vou falar pra você, vó. As brincadeiras que o pessoal do Mil Grau fazia lá com o desfibrilador lá na final de jogo do Palmeiras, eu falo pra você. Eu lembrei até agora, o sintoma é a ansiedade. Antes de sair os gols do Palmeiras, o Palmeiras quase me matou duas vezes na Libertadores. Cuidado! No último minuto. Ah, eu sei. Mas eu juro pra você, eu não tô nem conseguindo assistir o jogo mais na Libertadores, porque não tá dando. O cara falou de fazer o gol no último minuto. É, não, e outra... Aí tá com um copinho de água, assim, do lado. É, e outra coisa, viu, Lolo? Não acha que... tomara que goleie, mas não acha que vai chegar o Cuquinha tá voltando. 1x0 já tá bom, viu, hein? Não, mas tudo tem bem. Tem que pontuar. Pra mim, ó, só precisa fechar a zaga, porque tá difícil. Porque se cruzar na área ou for um lateral pro alto, parece que a defesa do Palmeiras fecha o olho. Mas quando que o Luan volta? Você sabe, ô Norbertinho? Luan, quem sabe? Luan, não sei, tava se... O Maninho não sabe? Quando volta o Luan? Você que é o menino informado da TV. Então, vó. Menino informado da TV. Eu tinha ouvido que era depois do meio do ano. Já voltou? É que o meio do ano já tá aqui também. Mas pera, depois do meio do ano aí vai sair o Vitor Hugo, vai ter zagueiro. O Dracena já voltou da lesão? Já. Voltou. Vai ser titular. Então, provavelmente quem joga na quinta-feira é ele e o Mina. É, depende do Cuca, né? Não sei não, hein? Ah, mas não tem como não ser o Mina. O Mina é titular, certeza. Agora o Edu... Se não colocar o Edu, vai pôr quem? Verdade, aí. Pô, Edu, pô. Quem que tá lá? Não, acho que agora a zaga é Edu. Contra o Vasco? Na lateral, não. Não. Contra o Vasco, eu acho que sim. Acho que vai ser essa zaga aí. Bom, né? Bom, também pegaram uma teta, hein? Ah, não é isso que é o problema. Se perde, da gama, hein, entra nessas de que é uma teta, chega lá, toma um pra você ver. Gente, não confundam. Não confundam esse time com a instituição Vasco. Deus nos livre, lógico, de um irmão passar por esse tipo de aflição. Ainda mais com o Michel Bastos jogando, né? Ainda, claro, um grande jogador. A gente vai dar tapa na cara de carioca com responsabilidade. Glórias a Deus, sempre louvando ao Senhor. Com responsabilidade, o Senhor que vem agregando a minha vida a dar um direto com muita sapiência, com muita glorificação na cara de carioca. Dá numa cara e dá na outra. Ah, foi até legal o diferenciado, porque, tipo assim, eu sou totalmente contra qualquer tipo de violência, seja verbal ou física. E eu fiquei muito triste quando o Felipe Melo chegou e falou isso daí, porque tava na cara que ia dar M. Ah, mas e o Domênico aplaudiu aqui no ar, né? Isso não fale isso aí. Você é uma pessoa de bom coração. Já pessoas como o Domênico, por exemplo, são pessoas que instigam a violência, gostam desse tipo de coisa. Para de ficar incendiando. Pra falar que eu tô instigando. Defendeu, beleza. Ele tava defendendo a já falo. Ele pessoal, mesmo, tá, mas foi muito triste. Muita gente no Twitter perguntando pra você, Sombra, se Rambo é verídico também. O Rambo... Tá tirando um sarro, hein? Não, o Rambo não é verídico. Tá tirando um sarro mesmo, hein? Triste pra vocês é que achavam que o Rambo era um cara que existia de verdade. Não. Paulinho Almeida perguntando pra você, um tira da pesada é verídico? Olha, tira da pesada... Não. Inclusive, Ed Murphy depois fez outros papéis, ele nunca teve nada de real. As Crônicas de Nárnia, é verdade, eu tive lá. Inclusive, depois do show com o Benjamin semana passada... Fui pra Nárnia. É, quem que vocês conheceram lá em Nárnia? O Leão. É. Meu, o Leão, viu? O Dinani. E o treinador, amigo. Viu? Ô, Sombra, verdade. Eu queria fazer uma pergunta pra você depois. Não, faça agora, porque o seu tempo está se esgotando. Tá, eu vou fazer rapidinho então. No elenco do São Paulo, se você pudesse trazer hoje um jogador, sendo ele Lucas, o Ganso ou o Rogério Ceni pra voltar pro gol, por que você escolheria o Rogério Ceni? Entre Lucas, a volta de Rogério Ceni ou Ganso? Que pergunta horrível, né? Ah, Lucas. Por que o Lucas e não o Rogério Ceni pro gol? Pô, mas você perguntou pra mim ou você quer responder por mim? Exatamente, eu quero saber sua opinião. Deitou em você. Porque eu acho o Lucas, vai, agora as bolas, o Rogério não. Então tá bom. Eu vou fazer o merchan então, já que tá em casa. Responde direito, pô, porra. Eu acho o Lucas, porra. pô, você foi mal grosso com o cara. Foi estúpido com o cara, hein? Pô, responde direito, cara. Ele na tua corota de filme. Isso mostra a bipolaridade do Sombra. É. Bipolar? Pô, não. O cara tá fazendo um tratamento, ele precisava agora de um apoio. Você fica contrariando. Da puta porrada no cara. Você fica contrariando o cara. Com baita do M. O cara não precisa ser contrariado essa hora, não. O Sombra, sabe o que ele fez agora? É, meu. O Sombra pegou a baixa estima do cara e jogou lá no alto, cara. Ô, mano, um ano de remédio jogado no lixo agora. Pra que você vai contrariar o cara? Qual a intenção disso? Contrariar o rapaz agora? Ele precisava agora dar um apoio, velho. Você tá louco, meu. Que é isso, velho? Porra, é por isso que eu falo, viu? É brincadeira. Ficou chateado com você, mano. Ó, com razão. Nossa, que falta de sensibilidade. Com razão, pô. Ah, nem precisa. Dá os prêmios, você merece os prêmios. Não, agora eu tenho certeza, RG, que ele não tava nem levantando da cama, ele só puxou o cobertor e se... É, porque não precisa fazer isso. Você é um FDP também. Não, é uma sacanagem. Isso é uma sacanagem. Manda o merchan. Ô, irmão, em nome da Rádio Energia, eu peço desculpas aí. Não leva que o Sombra levou, falou pra você a sério, não, tá bom? Não leva a sério, não. Ó, o diretor tá mandando aqui, ó. Desconsidere, ouvinte, essa participação. Ah, tá vendo? Olha aí. Tá bom, tá bom. Eu vou desconsiderar. É isso aí. Desconsidere. Valeu, Zé. Bacana, Zé. Zé, foi constrangedor ver o que o Sombra fez. Fala aí, irmão, fala aí. É, só a Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa, levou um kit top do desodorante Extreme. E todo dia de clássico no McDonald's. Boa, você ganhou também aí um par de fica vouchers. Fica triste não, velho. A Mac oferta. Tá, tá chateado. Eu super feliz que eu pensei, poxa, vou no palestra a primeira vez, só que o Dodô falou que acabou a palestra. É, então, você deu, você deu um azar. Eu, se fosse o Dodô, ia arrumar. Aí vocês falam de mim? Depois que o Sombra fez, pra ele, foi o Domênico. Domênico te sacaneou, o Sombra te sacaneou. Não sacaneei. Todo mundo sacaneou. Essa é a minha primeira vez, hein, que eu tô ligando. É verdade. Você imagina a segunda. Não, deixa você. Mas enfim, é, só queria agradecer, vocês são meus heróis diários aí. De falou, fera. Obrigado, irmão. Apesar de ser corintiano, pra mim ele é um dos mais imparciais do programa. Muito obrigado, Dodô, agradeço. Dodô é a voz máxima. Obrigado, irmão. Até o Motinho, até vocês fazem mó bullying até com ele. Até o Motinho. Aí. Rapaz, aí a gente vai desligar na sua cara, hein, rapaz. Rude, onde ainda vou no seu show ainda. Ah, dá em convida aí. Onde você mora mesmo, mano? São Mateus. Quer ir amanhã no meu show lá no Corinthians? É, no Corinthians, cara. Se você não ligar, eu acho legal, porque vai um monte de gente de outra torcida. Os caras falam, Nada teatro, lá é muito... Se você tem nada tá a ver, me convidando, coisa... por que eu vou dizer não? Então, que horas será amanhã? 21 horas. Eu acho que eu vou. Ah, tá sacanagem. No Corinthians, eu acho que eu vou. Pô, vamos lá. Eu acho que eu irei. É mesmo? É. Mas como você faz? Mas você vai pra entregar a cabeça na bandeja assim? Não, lá eu vejo o que eu faço. Na hora lá, a gente vê. Imagina bem, já. Não, e não quero arrumar do teu, não. Vou comprar. Não, só comprar nada. Não, não quero comprar. Ô, Daniel. Ou você consegue falar com ele depois? Ele não se ligou ainda. Não, olha, é fácil. Já tem o nome completo, tá certo? Meu, ajuda que ele é burro. Custa VIP lá. Como que faz pro cara chegar e entrar? Ele tem que apresentar a RG onde, pra quem? Sim, o RG na bilheteria. Tem um par de ingressos pra você e a sua namorada, ou quem você quiser levar, tá? O show é às 21 horas. Quer namoradas? Quer impor que ele tem que ter uma mulher na vida dele, é isso? Não, às vezes é um namorado também. Não, mas assim. eu namoro há 7 anos já. Então aí. 7 anos, cara? Ah, é por isso. Você tem 23? Sim. Você tá louco, no mau sentido, né? Você tá de brincadeira, não, mano. Quando a gente acha que eu tô certo, agora sim! Ô, louco! Ah, mas foi o que vale o quê? Tá louco, cada um tá me dando uma porrada, né? Primeiro. Agora você mereceu. Aí o Ben já veio te chamar de louco. Agora tem que dar o braço a torcer, que o Sombra tinha razão. Ô, Alê, o que você achou, Alê? Olá, eu tô mais. O Alê sumiu, velho. Eu já fui embora. Eu sou a fumaça ninja. Eu tenho uma permuta de roupa, eu tenho que passar na loja todos os dias. Eu posso mandar... Pô, o bicho foi embora mesmo. Olha, Mota me explica, você passa um e-mail pra mota@97fm.com.br. Não, mas olha só, com o seu RG... Aí o Mota vai me esculachar também? Ah, ele não tem essa capacidade. Se você merecer, vai. Ô, Daniel, mano, cara. Coitado do cara. Nossa, velho. Benji, eu te considerava, Benji. Agora eu não tenho, viu? Coitado do rapaz. Nossa, minha vida vai acabar. Só imita, amigo. Eu tentei te ajudar, velho. Eu tentei te ajudar. Assim como você tentou me ajudar aí no palestra lá, tava mó afim de ir, pô, pensei que eu ia ficar mó feliz. O Domênico, se quiser, ele pode te dar um ingresso. Eu não posso, gente. Pode. Eu tenho um limite aqui. Eu arrumei pra você ver o show do Rudy amanhã. É isso aí. Ó, o seu nome é Erickson? Erickson Vinícius. Ah, então você vai com o seu RG. É, vai com o seu RG. Não, tudo bem. Fica logo que a gente precisa cortar. Tá bom. Você vai com o seu RG. Chega às 8, por favor, amanhã pra retirar o ingresso. O show é às 21 horas no Teatro do Corinthians. Quem é sócio, sócio fiel, torcedor, paga menos. Então eu tô avisando isso lá. Obrigado aí pelo merchan, Sombra. Boa. Tá bom, então. Então, eu posso levar acompanhante? Pode levar acompanhante. Pode, vai com a sua namorada. Sim, sim. Ou vai com quem ele quiser. Tá bom. É. Deixa eu falar, que horas que eu posso passar aí na rádio? Fica à vontade, velho. Cara, três dias úteis, ou seja, você tem sexta, segunda e terça, entre 9 da manhã e 5 da tarde. Horário comercial. Não, amanhã eu vou aí dar uma porrada em vocês aí. Então tá bom, vem aí. Quer dizer, vou dar uma aperto de mão. Valeu! Vou mandar um e-mail pro Mota lá então, tá bom, Motinha? Manda aí, velho. Manda aí, que ele vai gostar de receber. Manda com a foto do peru que ele abre primeiro. Valeu, obrigado, um abraço, gente. Erickson. Um abraço pra vocês. Tá? Valeu. Valeu. Vamos lá, terceiro ouvinte do momento, Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre o seu. Vem, Benjamin. Vem, dá pra mim. Vem, Benjamin. Sabe que só tem a minha e a tua música aí? Tem, Benjamin. Essa tá onde, tá? A sua tá com a minha do pedido. A minha ontem tocou duas vezes. Ontem foi eu e Sombra. Pô, o Sombra tá aparecendo na tabela do Brasileirão, tá desnivelado. Alô? Quem tocou aí, pô? Quem fala? Você não tinha música, né, Mota? Como? Lucas do quê? Não tinha relevância. Lucas Croco Monteiro. Croco? Croco. E quantos anos? 26, Dodô. RG 2.6 hoje. Ah, amanhã em Santa Isabel é dia. Amanhã em Santa Isabel é dia de quê? Tomar água de croco, sabe? Ah, sensacional! Juro por Deus! Sensacional! Mano, entendi o ouvinte. Nem eu me aguento. Mas foi bom. E qual que é? Qual que é o bairro? Belém. Zona Leste. Isso. Agora você vai falar pro Mota, ele vai falar o lugar que nasceu Jesus. Quem é que mandou essa? Um desses aí. E o Amaral? Foi Amaral? Não, o time, qual o time? Atual campeão paulista e futuro campeão da Sul-Americana. Coringão, Corinthians Paulista, chupa aí, seu otário. Otário é isso! Ô, amigão! Se eu precisava, Dudu, tá lá. Coringão, ontem mais uma vez heróico, hein, cara? Oi? Coringão, mais uma vez ontem, heróico, hein? Ah, foi. Você não acha que no desembarque do Corinthians hoje, pela manhã, os jogadores do Corinthians deveriam receber uma medalha de honra ao mérito, cara? Ah, cara, eu acho, viu? Porra, cara, os jogadores aí dedicados. Brasileiro lá fora, né? Não, mas é verdade, alguém, cara. Né? O time do Corinthians é extremamente dedicado, mano. A galera aí se doando dentro de campo, não tem vaidade, todo mundo correndo. É, a galera respeitando o Carille, que inclusive tá fazendo um belo trabalho também. Um baita cara. Porra, cara, eu tô curtindo muito Corinthians aí, versão 2017, mano. Diferente do Corinthians 2016, principalmente no término do Campeonato Brasileiro, que era um time sem vontade, um time sem alma, inclusive com treinadores que deram a chance de Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto e Guilherme participarem do time. E isso acabou culminando também aí com o desempenho ruim do Corinthians no término do campeonato. Agora não, agora é outra vibe, mano. O Corinthians tem deficiências aí técnicas? Pode ser. Mas o que não falta é vontade, e a torcida tá reconhecendo isso. Tô errado? Não, você tá certo. Só acho que, assim, pode melhorar alguns pontos, né? Por exemplo, o Romero, né? Assim, o cara se doa e tal, mas, por exemplo, no jogo de ontem... Sim. Ele errou praticamente tudo que tentou, né, coitado? Assim, vontade não falta, né? O que falta só é habilidade mesmo. Ah, mano, o Romero até fez um gol ontem lá, que o árbitro acabou invalidando, mas foi um golaço, mano. Mas infelizmente aí... Mas eu prefiro mil vezes ele do que esse Guilherme, o Marquinhos Gabriel, o Giovanni Augusto. Por enquanto tá indo, né? O problema só é no Campeonato Brasileiro mesmo, né? É, então, cara, essa que é a zica, né, mano? Campeonato Brasileiro, aí o Corinthians vai precisar se reforçar porque é um campeonato aí de 38 rodadas e tá na cara que o Corinthians vai perder alguns jogadores aí no decorrer do mesmo. Pode ser por lesão, pode ser por venda, enfim... O Corinthians ele precisa trazer algumas peças aí que possam... Né, o Léo Príncipe, né? É, o Léo Príncipe ontem aí saiu no primeiro tempo ainda aí com desconforto e entrou o Paulo Roberto. Mas a pegada é a seguinte, mano, é acreditar que o Corinthians possa dar certo, sim. E a torcida tem uma grande participação nisso. Não adianta o torcedor começar a cornetar também determinados jogos quando o Corinthians não estiver bem, porque aí a tendência é de pressionar o time e possivelmente aí o Corinthians começar a despencar. Então a torcida precisa caminhar junto com o time, cara. É, exatamente. Até porque esse começo de ano tá saindo melhor do que esperado, né? E ó, vou te falar, Campeonato Brasileiro e talvez aí título possa ser um sonho um pouco distante ainda. Mas a Copa Sul-Americana... Mano, você tá usando alguma coisa, né, meu? Imagina. A Copa Sul-Americana é extremamente viável o Corinthians ganhar, cara. É extremamente viável. O Corinthians aí ganhou uma força imensa passando pela Laú. Ainda mais o Cruzeiro, que era um dos times aí que também eram cotados aí pra brigar pela Copa Sul-Americana, caiu ontem também. Então hoje tem o São Paulo aí diante do Gini. Mas deixa o ouvinte falar um pouco. Ô, mano, deixa, tá duas horas, tá. O São Paulo hoje, amigão, vai pegar aí o Defensa e Justiça tá aí, quieto. Mano. Vai tomar naba hoje, velho. Mais um grande que vai cair. Ou não? Fala, que isso, eu nem pensa uma coisa dessa, imagina. Pra dar um pouco de pimentinha no trabalho do Rogério. Ô, mano. Ah, diga. É o seguinte, não sei se você viu as declarações do presidente da FIFA querendo mudar o formato do Mundial de Clubes. Ele tava falando que os times sul-americanos passaram tanta vergonha que agora ele viu que o Corinthians tá disputando a Sul-Americana, querem botar o vencedor da Sul-Americana para participar também. É, podia mesmo, cara, podia mesmo. Porque... legal isso aí, rapaz, olha. Mas podia mesmo, porque olha, o Corinthians foi o último... Ó, o Corinthians foi o último time sul-americano que foi pro Mundial e não passou vergonha. Porque com exceção do Corinthians, aí todos que foram pra lá tomaram naba, velho. É. Compensação os outros 100 anos, né, mano? Ah, pro inferno, 100 anos, fala bobagem. Ô, amigão. Coringão estreia no Campeonato Brasileiro, sabadão, aí contra a Chapecoense, que também levou ferro ontem aí. Jogou lá contra o Atlético Nacional, final da Recopa, e tomaram 4. É. E aí, mano, o Coringão tem que aproveitar aí o momento da Chapecoense e ganhar bem também. É, tem o importante nesse começo aí. Porque foi o que salvou a gente ano passado, né? Começo bem no Brasileiro, porque o final que complicou tudo, né? Se começar bem, eu vejo que o time tem chance de conseguir, sim, pelo menos vaga na Libertadores pro ano que vem. Ah, então beleza. Ó, amigão, então manda aí seu placar, mano. Corinthians, Chapecoense, sabadão, e é tudo nosso. Ah, 5-0. Boa, mano. E quer mandar abraço pra alguém? Não, só pra vocês mesmos aí, continue com o bom trabalho de vocês aí, vocês são pagáveis. Pode fazer mais aí, mano? Fera. Diga, mano, claro, com prazer. Fala aí. Todo dia é dia de clássicos no McDonald's. Dia. Boa, você ganha um par de voucher aí pra desfrutar a Mac oferta do dia aí, tá bom? Bacana demais. Show. E só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Aí é moral, hein, velho? Ganhou também um kit top do desodorante Extreme. Falou? Valeu. Valeu, tá obrigado vocês aí, bom, continue um bom trabalho aí. Valeu, tchau, gostosa. Chupa, Domenico. A sua irmã aqui, ó. A Domênica. Esse foi o momento sem parar aqui no Estádio 97. E que todo mundo gosta de ser tratado de maneira especial, todos nós sabemos. Ser paparicado, bem cuidado, imagina entrar VIP, livre acesso às melhores baladas, restaurantes, shows. Vamos combinar? Ser VIP é um baita de um conforto, né? E eu tenho uma dica para transformar as estradas e estacionamentos em áreas VIPs para você. Sabe o que é? O Sem Parar. Ele agora funciona com um único adesivo. É a verdadeira pulseirinha VIP dos carros. Com ela, você passa com mais agilidade em shoppings e pedágios. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. Coloque já o seu carro nessa lista VIP. Peça já um adesivo do Sem Parar e veja a diferença que ele pode fazer no seu dia a dia. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre o seu. Dá para procurar, inclusive, na loja mais próxima, a loja mais próxima no site, tá bom? Sem Parar, sua vida, no seu tempo. Um abraço pro Santista Jeová. Grande Fala Jeová. Um abraço para você, RG. Grande Jeová. E ele, apesar de santista, não acredita que o Santos fique na primeira parte da tabela no Brasileirão. Tá primeira tirando... parte? Não. Jeová é uma pessoa consciente, é uma pessoa inteligente, jamais diria isso. Olha. Jamais diria isso. Ele vai me mandar. Vamos ver. Escreva pra ele. Não, ele me manda. Pergunte a ele. Toda vez que você fala essas inverdades. Pergunte a ele. Toda vez que você fala essas inverdades, ele manda no WhatsApp. Mas ele manda ele? Sim, manda no WhatsApp. Já ele vai desmentir esse baixinho. Vamos ver. Esse baixinho sem vergonha. Ô, mano. Diga. Vamos falar de Bozano agora, né? Opa, agora é a hora, hein? Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, parceiro. Agora a linha de desodorante Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, mas te dá muito. Vai te dar muito mais proteção. Ó, você vai levantar o braço agora, você vai ter aquela rodela, velho. Sabe, aquela pizza úmida ligando o seu sovaco ali, o cotovelo, o umbigo, tudo uma coisa só. Sabe, você se tiver com aquele macacão que o Mota gosta de usar sem camisa, com aquela gotinha escorrendo aí, passando pelo seu tórax, velho, sabe, descendo na direção do teu umbigo. Que nojo, cara, que nojo. Esse Bozano Extreme vai salvar a sua vida. Você vai ficar cheiroso e sequinho, tá bom? E ó, o ouvinte do Estádio 97 que ligar aqui dizendo o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ele leva pra casa um kit top exclusivo do desodorante Extreme. Mas tem que falar a frase, não vacila não, tá bom? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Agradecer a Aline Magalhães, nosso ouvinte, mano. Inclusive ela tweetou aí, fotografou aí no trânsito aí uma van escolar aí ouvindo o Estádio 97. Recebi o também. 97. Porra, você viu o rádio do nego ali, o dial gigante, né, cara? Conseguiu fotografar ainda a frequência. Enorme, oh, né? Show. Boa. Valeu, obrigado, Aline. Viu? Obrigado aí. É isso Estádio aí. 97 também tem oferecimento de Nissan. Nissan. Eu queria falar Nissan. Da Nissan, mas o macaco Gibinha tirou daqui a frente. É isso que eu ia falar, ah, sobra. O Gibinha não tava veio demorando, hoje. Hein, ô, RG? É, o Gibinha... O Gibinha... Eu falei, deixa o Mota. É, deixa o Mota. Mas eu falei, Gibinha... deixa o Mota. Né? Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Tem mensagens no nosso WhatsApp. Ah, WhatsApp. Boa noite, amigões. Eu, amigão. Não, Benja, você não, mano. Você nem tá indo no programa, mano. O que você quer falar? Fala, mesmo, que eu tá falando aqui é o Marcelo Lima, aqui do Capão Redondo. Sombrinha, só eu tô animado com o Rogério, velho. Pelo jeito você, Motinho, a galera que tá ligando aí, já tá meio descrente, hein? Será que só eu tô acreditando? Eu não, um abraço pra vocês, bom programa. Obrigado, Rogério, não obrigado tá pelo bom Rogério. Programa. O Rogério vai animar se o time for bem, né? Aí vai animar. Deitado em vocês, hein? Porra. Mais mensagens. Aí, pessoal, boa noite. Meu nome é Fábio, corintiano, aqui da Zona Sul. Fábio. Celeste, quero ver se o Mano Benja aí vai saber falar onde que é. Agora, eu tava lembrando aqui, o ano passado, meu, a gente ouvia vocês aí na rádio gritando, o Mano falava, pelo amor de Deus, a gente depende do Rodriguinho. Nossa senhora, que faz, hein? É. O cara calou a boca da galera. Oh, fala aí, mano. Deitou. Agora o cara é o craque do time. É que o mundo, valeu, mundo galera, da volta. Todos aí. É. Sim, mas ainda o, bem, né? O ano passado ele não tava bem, assim como muitos jogadores também. Esse ano ele tá. Futebol dinâmico. O ouvinte deitou no Mano. Deitou não. Isso mostra a minha isenção. Isso mostra a minha capacidade de fazer um julgamento justo sem deixar que o recalque tome agora conta. É o Moro do estádio, agora o julgamento praticamente. É o Sérgio Moro do estádio. Praticamente. Vai fazer um PowerPoint. Mais mensagens, oferecimento de McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Não sei, não vi, quem sabe morreu. Boa noite, amigões. Meu nome é Rodrigo Bianchini, palestrino. Tá muito se falando aí numa nova reformulação do Palmeiras, nomes como Ganso, Everton Ribeiro, Arangues, enfim, minha opinião, acho que o Palmeiras já tem um elenco muito qualificado para ter que ficar indo atrás de mais jogadores. Acho que tá perdendo um pouco o foco, tá virando muito oba-oba, muita contratação, precisa montar um time e jogar o campeonato, né? O que vocês acham? Um grande abraço, boa noite, amigos! Eu acho que você tem toda a razão, minha opinião. Foi bem. Você acha, Lolo? Não tem reformulação nenhuma. Agora eu só não entendi a reformulação. Mas tem reformulação que existe. Eu liguei pro agente do Ganso essa semana e perguntei. Ganso não vem. A frase que ele falou pra mim é a seguinte: deve ser piada, porque não sei de onde saiu isso. Olha, muita gente às vezes acredita no que é dito, nos boatos. Os boatos acabam tantas vezes sendo divulgadas, né? Acabam vendo verdade. O Ganso não vem de jeito nenhum. Mas, ó, Ganso vem. Pô, tem cara que quem inventou isso aí. Tem cara que fala que o Toy Story é verídico, o filme. No Sombra. Mas a boneca da Belle é verdadeira. Gente, ela é verdadeira. Gente, mas também ela tem... existe. Mas tem que ser dito outra coisa. Há 2 semanas, o Ganso era o reserva, o técnico não queria o Ganso, e blá, blá, blá, blá, blá, blá. 2 semanas pra cá, o Ganso fez 2 jogos. arriscou, fez não sei, arrebentou. Exato. Não, é boato, velho. Começa. Exatamente. Tem e jeito. Outra, reformulação. Agora, reformulação. Um monte de jogador contratado. Não tem nenhum jogador que o Palmeiras contratou até agora. Só se fala do Everton Ribeiro. Só. Ah, mas que precisa de lateral esquerdo, precisa. É, não, você também. Tá, mas precisa, aí. Ah, não precisa de lateral aquele esquerdo. Monte de jogador? Mas porra! Esse... Porra! Aquele monte de jogador, porra! Vamos lá, mais mensagens. O oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Fala, galera do Estádio 97, aqui é o Jefferson de Cotia, São Paulino, tricolor do Morumbi. Ontem, queria parabenizar aí o Corinthians, porque ontem foi um fato histórico mesmo, o Corinthians. Porque é a primeira vez que o corintiano passa pela universidade. Esse cara merece um prêmio. Sensacional. Não, mas olha, esse rapaz... Até o mano tá rindo, velho. Piadinha batida. Olha o Benjamin rindo. Eu também, não. Piada sem graça, velho. Olha, inclusive, a última vez que o Corinthians passou na universidade. A última vez que o Corinthians passou na universidade foi pra dar caramba pra tua irmã engravidar. Ah, juiz! Engravidou. Mas se quiser, amigo, amigo. Se quiser consertar, pode ser a segunda, porque o primeiro foi o Benja. Vamos falar de Nissan? Olha só, amigão, leve agora pra sua casa o grande vencedor das ruas. Comparou? Comprou Nissan Kicks. É a sua chance de ter o SUV vencedor de 10 comparativos automotivos, o melhor da tecnologia japonesa e o carro mais econômico da categoria. Agora, conversões a partir de R$ 84.900. E as taxas? Taxas de 0,99% e supervalorização do seu usado. Então já sabe, né? Passe numa concessionária Nissan e confira as condições, além, claro, de fazer um test drive. Porque quem testa, compra a Nissan. É isso aí, amigão. Todos juntos fazem um trânsito melhor. É Nissan! E olha, você pode continuar fazendo a sua reserva do resort do estádio até o fim da semana, até sábado, 1 da tarde. Todo mundo que fechar já ganha um espumante de prêmio, tá bom? De presente. No 2896-4665. 2896-4665. Vem aí o resort do estádio 97, de 9 a 11 de junho, com apoio da Futiliga. Precisa marcar amistosos? Os melhores times estão em futiliga.com.br. Acessou, jogou. Também apoio do Madrugão, mano. Opa, é isso aí, Sombral. Para você que precisa de um auxílio para aumentar sua massa muscular ou emagrecer, acesse agora mesmo madrugãosuplementos.com.br. Lá você encontra milhares de produtos e kits recomendados por nutricionistas, tá bom? E o melhor de tudo, galera, a entrega é grátis nas compras acima de R$ 149. Estádio 97 também no oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. RG, quem ganhou a camiseta do Estádio 97 com apoio de fitcamisetas.com.br? Peraí, fala aí. Segundo dados do Motinha, ele, Erickson Vinícius Novaes do Santos. Ó, o Erickson, parabéns, ganhou a camiseta, né? Estádio 97 volta amanhã, 5:30 da tarde. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. McDonald's, amanhã um clássico no McDonald's. Quarteirão, por apenas R$ 8. E extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece extra gol, beba com moderação. Tem um pequeno intervalo político e na sequência a gente volta com a programação da energia, tem Night Sessions, tá bom? Tchau. É um erro. O erro não são os políticos. Eu confiei achando que ia mudar. E não muda nada. Não tem falando de uma política. O que precisa ser feito é uma reestruturação, trabalhar melhor a política que existe, não acabar com ela. Você é deputado em Brasília, né? E vocês trabalhariam com salário mínimo um ano? E aí? Edgar de Souza, prefeito de Lins. O Brasil está rachado, fraturado, e a gente precisa vencer isso com urgência. Isso se faz conversando, ouvindo. Nós, políticos, a gente deve pedir desculpa para vocês. Que a classe política, de fato, faz por merecer tudo isso que vocês falaram da gente. Ah, diga, mas não é todo mundo, a gente não pode generalizar, não pode mesmo. Quando a gente generaliza, só os maus ganham. Raquel Lira, prefeita de Caruaru. É o mais básico para mim, é reencontrar povo e política. Nos últimos tempos, povo e política já não falam a mesma linguagem. E aí os políticos ficam falando para eles mesmos e o povo não se sente representado. Esse reencontro que vai acontecer quando a gente consegue e ao chão e conversar com todo mundo de igual para igual, ouvindo mais do que falando, e o que você falar você cumprir é o que deve ser feito. A gente vota, dá um voto de confiança para eles, mas quando eles chegam lá é outra coisa que eles fazem. Pedro Vilela, deputado federal. Há um grande divórcio entre sociedade e políticos. Esse é o grande mal que o Brasil passa hoje. E essa mentalidade tem que ser mudada. Você é político, assim como nós, é um cidadão brasileiro que vale para mim, tem que valer para você. Tiâncle da Silva Araújo, prefeito de Castro Alves. Tem que ter mais igualdade. Eu acho isso muito importante, a gente tem que igualar o senso de responsabilidade que nós temos, a obrigação e o desafio é tão grande que não é possível mais que a gente admita que os políticos são superiores ao povo, são todos iguais, nós somos servidores. Ramiro Rosário, vereador de Porto Alegre. Normalmente é assim que se vê a classe política e a sociedade. A classe política está lá e a sociedade aqui. Mas a realidade é essa aqui. Né? Eu também sento no sofá, assisto o jornal com a minha mulher e digo, mas olha esses caras de novo, olha o fulano lá de novo. Nancy Tami, vereadora de Piracicaba. A população está pedindo um jeito diferente de fazer as coisas. Foro privilegiado, por exemplo, por uma dessas questões, traz pra gente uma sensação de traição, de por que que ele é diferente de mim. O conceito que a maioria dos brasileiros tem do político hoje é de que eles não são gestores para a sociedade. Paulo Serra, prefeito de Santo André. O que eu acredito que vai fazer a diferença nessa nova geração que está surgindo, que quer ouvir mais, que quer fazer a política de uma forma nova, mais transparente, mais próxima, é voltar a dar bons exemplos. Voltar a entregar resultados. Raquel Lira, prefeita de Caruaru. Também somos brasileiros. Quando eu vejo o que está acontecendo aí, a mim me angustia também. E não é fácil fazer política enfrentando esse tempo em que as pessoas não se sentem representadas por políticos. E a quantidade de partidos, Pedro? Mais de 40 partidos no Brasil. Tem uma lei que determine e tenha teto para números de partido. Não existem mais de 40 ideologias políticas. E a verdade é que virou um grande negócio. Por isso, principais itens da reforma política que está sendo discutido no Congresso Nacional e esse tem que passar é a cláusula de barreira para justamente limitar o número de partidos e ficarem só aqueles que de fato representam parcelas da sociedade. Natália Braga, vereadora de Conceição de Macabu. E é importante isso que a gente ouviu de vocês, seria importante que todo político ouvisse isso pelo menos uma vez ao mês, para que a gente não deixe perder. Porque como a gente entrou com a vontade de fazer a mudança. Se não tá bom, a gente tem que abrir a boca para tentar mudar. Não olhem só pro próprio umbigo. A gente tá esperto. Ricardo Trípoli, líder do PSDB na Câmara. A mensagem é clara. As pessoas querem um país com mais igualdade. Nós estamos empenhados na Câmara Federal para acabar com todos os privilégios que tanto irritam vocês. Estamos trabalhando para melhorar as reformas que estão sendo discutidas no Congresso. Todos os brasileiros devem ter os mesmos deveres e os mesmos direitos, sem exceção. Governador Geraldo Alckmin. A maior contribuição que podemos dar é justamente fazer o que as pessoas estão pedindo. Trabalhar com esforço, humildade, para tirar o país da crise. Paulo Bauer, líder do PSDB no Senado. A união de todos, a força de todos e a nossa crença vai fazer um Brasil melhor nascer desse momento em que a nova política vai buscar soluções para velhos problemas. Renovação também quer dizer uma maior igualdade na política entre homens e mulheres. Luiz Linda Valuá foi uma das primeiras juízas negras do Brasil. Neta de escravos, ela foi autora da primeira sentença de condenação por racismo no país. É difícil ser negro neste país. Agora, é muito mais difícil ser mulher e negra, pobre e da periferia no Brasil. Quem quiser saber o que é ser preta, pobre, candomblessista, da periferia, ousada, cabelo vermelho, rastafari, fique somente nesta condição 24 horas. Depois me conte a história. As oportunidades não surgem para nós assim de uma hora para outra, não. Nós temos que ir peitar e enfrentar as situações mais difíceis possíveis. Após uma brilhante trajetória na justiça, Luiz Linda poderia ter encerrado sua carreira. Ao invés disso, resolveu entrar na política. Decidi entrar na política porque eu não tinha mulheres, principalmente mulheres negras. Então, em um determinado momento lá, eu disse, eu vou lá enfrentar essa turma que está aí nesse comando. E vou concorrer, vou disputar. Hoje ela é a ministra dos Direitos Humanos do Brasil. Mulheres, negras, brancas, azuis, amarelas, pobres, ricas, não importa, cabelo rastafari e cabelo não rastafari, nós queremos essas mulheres ocupando o espaço de poder, no comando. Se nós mulheres não formos buscar o que é nosso, ninguém vai nos dar de mão beijada. Não, não, não, nós queremos decidir os nossos destinos. Luiz Lima defende a participação da mulher na política. Venham, venham, a luta é árdua, é grande, mas o resultado é grandioso. Marias, venham comigo, vamos lutar por este país. O mundo das pessoas e o mundo da política esteve separado por muito tempo. E após horas de conversa, a gente já tinha algumas respostas. A mudança que todos querem é uma mudança de atitude. Aécio Neves, presidente do PSDB. Eu quero agradecer aqui a todas as pessoas que participaram do nosso programa. E principalmente, agradecer a sinceridade das opiniões. Às vezes, ouvir críticas como essas pode ser difícil. Mas esse é o primeiro passo, na verdade é o único passo para podermos melhorar de verdade a política. A partir de agora, nós vamos promover encontros como esse por todo o país, para ouvir você e, junto com você, encontrar soluções para melhorar a política, mas principalmente para melhorar a sua vida. Esse é o nosso grande desafio. Presidente Fernando Henrique Cardoso. Você já percebeu que daqui a 5 anos o Brasil vai comemorar 200 anos de independência? Já pensou se nesse dia você não precisasse votar contra alguém, mas a favor de alguém? Votar não com resignação, mas com esperança. Para esse dia chegar, é preciso passar o Brasil a limpo e aprender com os erros. E construir já um país muito diferente, onde a gente seja de fato independente de tudo que nos faz mal. Independente da intolerância, do atraso, do medo e da descrença. E principalmente da injustiça e da desigualdade. O primeiro passo é reconstruir a política brasileira. E para reconstruir, é preciso resgatar alguns valores e princípios. Princípios simples e claros. Ouça as críticas, ignore os elogios. Quem para de ouvir, começa a errar. Errou? Volte atrás. Corrija. Nada do que você usa no governo é seu. Seja uma caneta ou um ministério. Não gaste mais do que pode. Quem vai repor esse dinheiro não é você, são os brasileiros. Você já tem o privilégio de representar o povo. Precisa de mais algum? Quem faz a lei tem que ser o primeiro a cumprir a lei. Não faça discursos. Faça. Não faça discursos. Faça. Não faça discursos. Faça. Estamos ouvindo você. PSDB. Termina aqui. Rede Obrigatória de Rádio. Ina, Ina, Ina, Energia. A energia que te move. Único Camarotes Corporativos. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11-30-78-2211 ou acesse unicocomy.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Vejam só como o Brasil mudou. No governo do PT, o salário tinha aumento bem acima da inflação. No governo Temer, não. Com o Lula, sobrava dinheiro na Previdência. Com a reforma do Temer, você vai ter que contribuir por muito mais tempo. E as amigas e meus amigos, nós vivemos num país em que cabia todo mundo. Eles deram um golpe para fazer um país em que só eles cabem. Nesse governo ilegítimo, o estudante não cabe na faculdade. O trabalhador não cabe na folha de pagamento. E o aposentado não cabe nas contas da Previdência. Eles acham que o povo é o problema. Eu continuo afirmando que o povo é a solução. Você já percebeu a diferença? E sabe que está em jogo o seu direito de escolher entre esses dois projetos. Eu tenho certeza de que nós podemos retomar o caminho do crescimento, do emprego e da esperança.

up right now and start our show of a little something like this. We didn't come out and do the things we supposed to do, but we gonna start it off. I came a little late, but you know. So check it out. Right now I'm gonna sing a song that goes with our routine. And check it out, party people. This song goes a little something like. for a thing. Remember, the whole world's a circus. Don't you be the clown. Because the sadness is there.